Depende, o que você tá. Ele voltou. Ele voltou, ele está aí. Vai falar de nós? Vou falar de vocês. Vocês também. Nós. Vocês. Nós. É isso aí. Fala de nós. Não é vocês, né? Nós aqui, nós. Nós aqui, ó. Não. Nós aqui, nós. Nós não. Daqui a pouquinho, ó. Às 7h30. Amor! 7h30. Lá no Maracanã. Já peguei muito na Guará. Jogão, Palmeiras e Botafogo. Certo. Jogo que vale muita coisa. E o Palmeiras vem a campo com esse time aqui. Quem anda? Passar agora. Falta a bagaça aí. Palestra. Fernando Prass. Aê, Dodôzinho! Olha o sorriso na cara do Domênico. Olha o sorriso na cara do Domênico. João Pedro. Bom Lúcio, lateral, o menino é bom. Lúcio. Tóbio. E Juninho. Ixi. Não, ele na lateral esquerda. Vai. É nota 4, 5. Aí nota temos 4, 5. Aqui. Marcelo Oliveira. Que é um volante. Tá bom. Vai. Vitor Luiz a jogar no meio. Aí é que tá, não sei. Tá. Eu prefiro ele na lateral. Aí ele temos aqui, pra finalizar o meio-campo, Wesley e Vardívia. Três volantes, hein? É, e na frente, Cristaldo e Henrique. É um time. Tem tudo pra poder chegar lá e ganhar do Botafogo, porque está sem ninguém. O Botafogo tá. É isso que eu quero dizer. Analisamos contra quem vai jogar. Essa equipe é ruim. Eu tenho escalação aqui do Botafogo. Quer ver? Manda. Você bota a escalação do Botafogo. Vai. Vamos ver se põe mesmo. Botafogo. É, manda. Olha lá. Temos o Regis. Matheus Menezes. Meu Deus. Mas se Regis na lateral, o goleiro é quem? Não, o goleiro é o Elton Leite. Ixi, aí vem Regis. Não, seria bom se fosse Elton Café, mas não é. Regis lateral direito. Aí vem Matheus Menezes, André Bahia. Matheus Menezes, meu Jesus. Tá falando, o Júnior César, mas não tá lá, né? É o Júlio César que foi afastado, né? Foi afastado. Não, o Júlio César. Júlio César foi afastado. O Júnior César tá lá. Certo. Aí vem Ayrton. Aí, Gabriel, Fabiano e Catito Ramírez. Nossa, que time ruim. E na frente. E a dianteira? Rogério e Sebadios. Olha. Dá pra ganhar, né, Portugal? Vou te falar, hein, fala aí. É um jogo que os dois estão no escuro com a foice na mão querendo girar. Não, mas o Botafogo tá. Mas o Palmeiras tá melhor. Mas o Botafogo tá em casa. O Botafogo normalmente é muito ruim, mas tá jogando em casa. É a chance dos caras. Os caras estão ali saindo da zona de rebaixamento. Estão lá na zona de rebaixamento. Se ganhar hoje, sai, né? Com o Palmeiras. Então é o jogo da vida dos caras. Mas o Botafogo, gente... É ruim, Botafogo. Tá tomando cacete, né? Não tem time, não tem o cacete. Tá em casa. Mas, porra, os caras não estão vendendo fácil. Mas não derrota, não, hein? Não tem como o Botafogo... Né? Não tem como o Botafogo ganhar do Palmeiras. Como não tem? Não sei. Está bom, futebol existe. Eu vou te explicar por quê. O presidente do Botafogo, Maurício Assunção, ele foi, assim... Assim o quê? Eu tinha que usar um termo menos pesado. Tá bom, de uma infelicidade absurda. Faltando. Quantos rodavam? Falta 14? 12. 12 rodavam pra acabar o campeonato. Ele manda embora a espinha dorsal do time. Jogadores que decidem, os caras não estão recebendo. Ainda pra completar, não tem Jefferson, não vai ter Sheik, não vai ter Bolívar. Não vai ter Wilson. Não. Futebol não se ganha na véspera. Não falei que se ganha. O Palmeiras não vai ganhar na véspera. Então. O Palmeiras vai ganhar nos 90 minutos, porque não tem como perder. O Maurício Assunção. Não, o Palmeiras pode perder pra ele mesmo. O Palmeiras tem como perder, sim. O Maurício Assunção, ele rebaixou o Botafogo semana passada. E ele teria dito ainda, Domênico, que ele afastou esses quatro jogadores aí, o Edilson, o Júlio César, o Sheik, o Bolívar. Porque esses jogadores aí tinham uma liderança negativa dentro do elenco do Botafogo. Ô Maurício Assunção, a sua que deve ser positiva pra cacete, hein? Você tá de brincadeira, você é um covarde, velho. Olha o que esse cara fez com o Botafogo, velho, sem vergonha. O Sheik, informações, ajudou até os caras por gasolina no carro, em várias situações. Tá? Eu acho teve gente difícil... da comissão técnica do Botafogo que foi despejado, porque não teve dinheiro pra pagar o aluguel. É difícil que o elenco não deva gostar do Sheik. É a mesma coisa que amanhã o Mário Gobi chegar e falar assim, olha, eu vou tirar, ó, a partir de hoje, o Guerreiro tá fora... O Elias tá fora, o Cássio tá fora, o Gil tá fora. Eu entendo que. Mas não ganhou. Tá 0x0 o jogo, também, não começou. Não ganhou. Eu tô com a opinião do Bench. É jogo duro. O Palmeiras pode perder pra ele mesmo. Atenção, tem tudo pra ganhar. Ter tudo pra ganhar é uma coisa. Ganhar, já ganhou é outra coisa. Pera, não é assim não. Também acho. Calma. Você vê o soberano. Não, eu não aposto em nenhum jogo do Palmeiras desse ano. Então não. De hoje eu aposto. Não, eu não aposto ainda. Calma, eu confio no meu time que vai ganhar. Não aposto seu carro? Mas não ganhou. Eu não confio no Palmeiras. O Palmeiras é louco pra entregar alguns gols aí. E se entregar agora, e ficar nervoso, não ganha o jogo. O seu Bento, tinha uma informação hoje, viu, seu Bento? Fala aí. Palestra. Qual a informação? Informação? Palmeiras. Se o Paulo Nobre ganhar, mas parece que também não é só o Paulo Nobre se ganhar. Palmeiras tá negociando aí pra trazer um baita de um diretor de futebol. Opa. Ano que vem, que é o Rodrigo Caetano, que tá no Vasco. O Palmeiras já conversou com ele. Que estava no Vasco? Está no Vasco. O contrato do Rodrigo Caetano termina final de novembro, que é quando termina a Série B. Isso já é um falou, baita reforço? Já falou com ele? Falou sim. Peraí, mas o cara isso, é bom, falou sim. Como assim o cara é bom? O Rodrigo Caetano é bom demais. É bom, é bom demais. Ele consegue, pô. É do ramo, que o Vasco não tá nem, nem campeão, não é? Não, mas ele entrou faz pouco tempo. Ele foi levado, ele foi levado pra subir o Vasco. Você tá de brincadeira, não pode ser verdade. Não, ele foi... O Rodrigo Caetano. O cara é bom, é vice da Série B. O Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano, mas o Rodrigo Caetano não põe dinheiro do clube. Eu não sei. Trabalhar num clube que não tem dinheiro, que não tem estrutura. O Bruno Orton não falou que era bom também. Aí, ó. Não, Domênico, só pra você entender. O Vasco. Só pra ele entender. O Vasco tava numa pindaíba danada na Série B. Já continua na Série B, pindaíba. Mas tava entre sétimo, oitavo. Não. É, calma, gente. Deixa ele terminar o raciocínio dele. O Rodrigo Caetano não é presidente, não é investidor, não é jogador, ele é um dirigente. Por isso que é. Mas o que você quer que ele faça num clube que não tem dinheiro, que não tá quebrado, que não tem nada? Palmeiras também não tá quebrado. Mas o presidente botou 100 milhões. É, mas também o Rodrigo Caetano não trocou o Barcos por ninguém. O Rodrigo Caetano perdeu o Allan Kardec. Mas ele nem chegou ainda, quem gente. Quem trouxe esse goleiro aí? Esse goleiro do uruguaio? Como chama? Martin Silva. Martin Silva foi ele. E eu vou te falar, seu Bento. O Palmeiras está conversando com ele sim. Ele tem interesse em trabalhar em São Paulo. E é um senhor dirigente. O Palmeiras trazer ele. Tá mandando bem demais, tá trazendo os melhores caras do mercado. Aí o Brunoro sairia, então? Bora, mas Brunoro já saiu. Já tinha que ter saído faz tempo. O Brunoro do futebol já saiu. Mas já tinha que ter saído há muito tempo. E o Palmeiras vai tentar trazer três jogadores do Fluminense. Um é o que eu te falei há um mês atrás aí, que é o Diego Cavalieri. Você acha que vai, mas vai trazer? Tem grandes chances de. Ah, esse que é o medo. Vai trazer esse que é meu medo. Trazer quando tem grande chance. O Kardec, o Benjamin, tava na mão dos caras. Faltava, não sei. Tá tudo tô quase falando certo, já 2015. Aí eu sei, eu tô falando. Eu sei, mas. Fala aí, Ben. Tô gostando do que você tá falando aí. Não, gostar eu gosto, mas eu não confio em ninguém lá no Palmeiras. É muito bom jogador também, que é o Carlinhos, lateral esquerdo. Sim, da onde lateral. Quase veio, e recusou jogar no Palmeiras. Porque o Cavalieri e o Carlinhos. Não, recusou porra nenhuma. Acho que recusou. Tava certo que o Palmeiras na última hora falou que não vinha mais. Lógico, ele foi ganhar muito mais no Fluminense. Não vai jogar o Carlinhos. O Carlinhos e o Diego Cavalieri não tem contrato. Termina o contrato em dezembro. Então são dois jogadores que vêm sem precisar pagar o Fluminense. E o terceiro. Mas será? E o terceiro, porque que é, ele não vai renovar com o Fluminense, não? Pascoal, ele Cavalieri pediu, não renova com o Fluminense? Não. Não? Ele pediu 500 pau, o Fluminense falou que não paga. Não. E eu? Ele não renova. Já era pra ter renovado. Já e não aí, renovou, vai continuar. Quem mais? E o outro é o Jean aí, São Paulo aí. Que pode pintar o Fluminense. A do Jean é a informação minha, do Oswaldo Pascoal. Tá. Que pode ser que o Jean pinte. Eu vou usar uma pra você. Você traz Diego Cavalieri. Você traz o Carlinhos. Carlinhos, né? Você tem a Arena Nova. Você tem um diretor como o Rodrigo Caetano. Mas se primeiro é pra você não cair, isso, né? É pra você não cair. Primeiro garante o ano novo. Garante o ano novo. Sim, tudo sim, né? É. Mas se esse cenário aí, eu vou te falar, o Palmeiras dá uma mudada da água pro vinho. Garante o Barcelona primeiro agora. Primeiro tem que garantir o peru do final do ano, né? Depois nós pensamos. Primeiro vai o Barcelona. Garante o Natal, depois pensa no ano novo. Calma, gente, tá parecendo uma feira. Eu tenho informação dos jogadores. As informações, velho, são boas. O Caetano pode. Não, as informações são até boas. Gostaria de ter o Cavalieri. O Cavalieri era um goleiro que não podia ter saído do Palmeiras, mas aí, infelizmente, naquela época lá, ele recebeu uma proposta boa lá do Liverpool, né? E o Marcão era o goleiro e ele não ia jogar, então ele queria jogar e era um baita goleiro. Eu sempre achei, na minha opinião, que era o goleiro da seleção brasileira. Sempre achei, acho que é bom pra caramba. Não devia ter saído. E mas... é um cara que veio da categoria de base do Palmeiras, né? Mas o Domênico, com relação aí a instância, especificamente falando do Diego Cavalieri, acho que duas coisas. Primeiro, e quando ele realmente abrir e falar, tô fora do Fluminense, não cravo com tanta certeza que o Palmeiras vai ser o principal candidato. Porque o Diego Cavalieri tem mercado no futebol brasileiro em qualquer clube. Sim, mas certo? Ele ama um grande o Palmeiras, goleiro. É diferente. Ele ama o Palmeiras. Segunda coisa. Ele ama o Palmeiras, é isso coisa, o problema. E vai ser ídolo no Palmeiras. O Palmeiras, ele gasta quase 400 pau com o Fernando Praz. Eu duvido, porque se ele pediu 500 pau por Fluminense, é porque na próxima temporada ele vai querer ganhar 500 pau. Vocês concordam comigo? Não. Bom, aí que tá, o futuro vai dizer. Primeiro que você não sabe se ele realmente pediu. Foi o que foi divulgado, pelo qual o Fluminense até falou, com esse valor eu não negocio. Divulgar é uma coisa. Ué, mas é que tá, Benjamin, eu preciso partir de algum ponto. Futebol, eu não tava na porra da sala de reunião, mas velho. Mas eu já te falei. Eu não tava lá, eu não posso falar que é ou não mas é. É o que saiu no jornal. Mas eu tô te falando. Bom, que não tá no jornal. Só não pra é concluir. E se vier pro Palmeiras ou pra qualquer clube, é bem menos que isso. Só pra concluir, o negócio é o seguinte. Com relação ao Diego Cavalieri, eu acho que quando pintar a possibilidade dele jogar em outro clube, que não seja o Fluminense, eu acho que o Palmeiras ele não tá em pé de igualdade com, por exemplo, um outro clube. Um Atlético Mineiro, que tem o Vitor, que não vai atrás do Diego Cavalieri, mas tem outros clubes grandes no Brasil, que seja, vai numa dessa, o Cruzeiro, vai vender o Fábio, é um time que pode se interessar. O São Paulo, enfim, o São Paulo, que o Rogério tá se aposentando. Eu acho que o Palmeiras ele sai perdendo nessa disputa aí com os outros clubes. E eu duvido, Domênico, que o Palmeiras gaste quase R$1 milhão com, goleiro, com dois goleiros. Eu duvido. Porque o Fernando Praz, Domênico, se ele tiver apto a jogar, é goleiro titular pra ser titular em qualquer clube brasileiro também. Mas o Praz já tá com uma idade, né? Não, o Praz não é velho, não. Lógico, pô. Que é. Tá com 38, 39. Não, tudo isso? Não, vocês estão loucos, gente. Tem 34. O Praz tem 36, acho. 36? Vou pegar aqui o... Pega a informação. 36, mas o goleiro joga até 40, gente. Olha o Rogério Ceni, olha o Dida. O Rogério Ceni é mito, é outra história. Porque eu acho que é muito dinheiro, Benja, pra investir em dois jogadores com potencial de ser titular. O que ganha o Fernando Praz? É o salário que vem ganhando, viria ganhando, por exemplo, o não é mais. Não, é 350. Que viria ganhando o Diego Cavalieri. Não tem 500 pau. Então, mas mesmo assim, não 700 tem. Pau em dois goleiros, bom, eu acho que é muito dinheiro. Só joga um goleiro. 36 anos, acertei. Ele é de 9 de julho de 1978. Mas sabe por quê, Domênico? Se você traz dois jogadores de linha, por exemplo, pra brigar por uma posição, é uma coisa. Porque vira e mexe, você vai ter que sacar um jogador por lesão, ou você vai ter que sacar o jogador aí porque tomou um terceiro amarelo, foi expulso, ou então se contundiu, qualquer coisa do tipo. O cara vai ter chance de jogar. Agora, goleiro é mais difícil o cara conseguir entrar. Não tenho dúvida. Mas... goleiro é a pior posição, porque se você é reserva, possivelmente você vai morrer na reserva. E o Cavalieri, agora em dezembro, dia 1º de dezembro, vai fazer 32 anos. Cavalieri? Não, mas tem mercado, gente. Não, tem 8 anos aí de trajetória. Vou te falar, eu se fosse segundo você, 10. Eu se fosse o Palmeiras, traria o Diego Cavalieri ontem. Mas eu também traria. Fácil. É um goleiraço. Isso eu também acho. Não importa a história do Palmeiras. Tem que ter dois lá. Gosta do clube. Fernando Praz, gente. Você não viu que hoje, olha, por exemplo, Palmeiras hoje. Hoje. Então vem de Fernando Praz. Hoje não. Ontem. Não, ontem. O Palmeiras precisava de dois goleiros. Precisava de ter um goleiro bom, né? Achava que tinha um goleiro bom lá na reserva e não tinha. Então o Palmeiras precisa ter dois goleiros bons, sim. Time grande tem que ter dois goleiros. Mas dois goleiros ganham 700 pau? Ou somados ganham 700? Não, se tiver dinheiro. Não. O Praz ganha 300. E se o Diego Cavalieri vier, deve ganhar isso aí. Então, 600 os dois pau. Somados 700, mas como não eu falou. Mas não importa o goleiro. Nossa, é de onde, aí se começa um grande time por um grande goleiro, desculpa. Nesse papinho de vocês aí é papinho bobo. Desculpa, é papinho vocês bobo. Vocês não, eu falei que eu traria o Diego Cavalieri. Você também, você também traria. Pô, fácil. Papinho bobo. Ah, não vou trazer porque eu já tenho um. Não. Traria os dois quem também. Quem tem um, não tem nenhum. Já dizia meu avô. Você tem um, não tem nada. Se tem dois, tem um. Então é assim que funciona. E agora o Palmeiras viu aí. Tinha um baita goleiro, se machucou, se quebrou. O Palmeiras precisou de outro, não tinha. Comprou o cara do Ceará, você tá de brincadeira. Bobagem fizeram aí. Mas tudo bem, já foi feita a bobagem, vamos que vamos. Quanto né? ao diretor, ao Rodrigo Caetano, eu não tenho conhecimento do trabalho dele. Mas ele estava no Fluminense em 2013, quando o time caiu. O Fluminense caiu em 2013. Só vamos colocar aí os pingos nos is, porque o Palmeiras é um time que hoje não tem um patrocínio master. E se não fosse o Paulo Nobre ali tirar dinheiro do bolso, o Palmeiras teria salários atrasados. Isso daí não é novidade para ninguém. Brincar de videogame, de falar, vou trazer esse, aquele, ah, traga dois goleiros aí, pague 700 pau para dois goleiros. Desculpa, o Palmeiras, se tiver afim mesmo de trazer o Carlinhos, é um jogador titular do Fluminense. Todo mundo sabe que não deve ganhar pouco. É, mas o Fluminense não é 500 pau por mês, não é 500 pau, mas deve ganhar bem. Se você traz um Jean, um jogador rodado, um jogador que frequentemente é convocado para a seleção brasileira, não deve ganhar mal. Deve ganhar bem é uma coisa, mas. Como é que paga esse. Mas não tá ganhando. Tá com o salário atrasado, sabia? Não, Unimed arca, não. Os jogadores que são da Unimed... Não, mas pera, Domênico, calma. Deixa eu dar a informação. Não, essa informação não existe. Existe sim. Não, você tá equivocado. Então o negócio é o seguinte, eu tinha explicado, Domênico, que às vezes é difícil. A Unimed, ela paga alguns jogadores do elenco. O Fluminense arca com outros. Os jogadores da Unimed, como é o caso do Conca, como é o caso do Fred, como é o caso do Cavalieri, esses aí não tem atraso de salário, só de brincadeira, Domenico. É a Unimed que cacifa o bagulho. Quem pode estar com o salário atrasado é quem o Fluminense responsabiliza. Eu não sei se é o caso do Carlinhos, não sei se é o caso do Jean. Mas a Unimed não atrasa salário, beijão. Mas a Unimed avisou uns 3 meses atrás. E vai tirar o pé ano que vem. E ano que vem vai diminuir, vai tirar bem o pé. Isso é fato. Eu vou dizer um negócio pra vocês, não tem clube... Gente, eu tô falando já faz um tempinho, a ficha tá caindo. Não tem mais esse salário, não vai ter. Não vai ter. Então vai acabar. É um ou outro jogador daqueles que dentro do padrão do futebol. Não, mas eu espero que não tenha também. Mano, eu espero, mas infelizmente aqui é Brasil, né? Não tem clube no Brasil que vai pagar 500 pau pra um goleiro por mês aqui, não tem. Eu espero que não tenha mesmo, mas sabemos onde a gente vive, né? Não tem clube no Brasil vai pagar 500 pau pra um lateral esquerdo, não tem. Não, mas por exemplo, ó, imagina, Domenico, chega lá, o Cavalieri, tá certo? Cavalieri, Carlinhos, o Jean e quem que é o outro? Não, o Cavalieri, o Jean e o Carlinhos que eu falei. Tudo bem, sim, esses três, Domenico. Unimed paga. Ó, estão falando aí também, o Cícero pode ser que venha pro Palmeiras também? Não. Então, mas ó, Cavalieri, Carlinhos e o Jean, juntando esses três, Domenico Gato, crava aí 1 milhão. Pô, mas olha, pera, só um minuto, só um pô, mas olha o time pera, do pera Palmeiras, como se traz isso. Hoje que dia que é? 9. 8. Então hoje. Hoje a notícia é de hoje. 8 de outubro. Notícia de hoje, 8. Domingo é dia das crianças. 8 a meio dia e 50. Meu, domingo é dia das crianças. Olha aqui, ó. Na hora do meu programa, bom pra caramba. E meu pai e minha mãe faz 51 de casado. Ah, ó, legal. Cristóvão Borges e sua comissão técnica não recebem do Fluminense há 2 meses. O mesmo ocorre com quase todos os jogadores do grupo tricolor. Já que a diretoria só conseguiu pagar o mês de agosto dos atletas e funcionários que recebem até 14 mil reais. A diferença é que o treinador e sua equipe, ao contrário de boa parte do elenco, não tem a remuneração paga pela Unimed e patrocinador do clube. Aí. O técnico reconhece que esses outros problemas deixam o ambiente mais pesado e que os jogadores se queixam das pendências. No entanto, assegura que o atraso não compromete o desempenho do time. E aí vem aquele papinho do treinador, né? Mas tá aqui a informação. Tá aí a informação, que eu falei, a Unimed paga em dia, que é alta que terça, pagar. Dia em que deveria pagar o salário de setembro, a diretoria do Fluminense conseguiu ao menos amenizar o débito com atletas e funcionários. Aqueles que ganham entre 13 e 14 mil receberam o dinheiro referente ao mês de agosto. Tá aqui, mas tá aqui, a informação tá aqui. Não, a informação é essa, que é o Fluminense que tá atrasado. Tem razão, a Unimed paga. Sim, sim, mas que tá atrasado, tá. Mas é o que eu falei, Fluminense, Domênio. Não é a Unimed. Os jogadores top da Unimed, o Cavalieri, ele recebe pelo Unimed, né? Pelo Fluminense. Eu entendo isso. O Fred, o Conca, não sei quem recebe ou não recebe. Eu não falei. É os caros. Isso quebra time, hein? Só pra voltar. Quebra elenco, hein? Eu não falei que esses três. Metade ganha, metade não ganha. Eu não falei que esses três já foram. Corre aí, filho, então. Eu não falei que esses três já foram contratados. Falei que são três jogadores que interessam pro o Palmeiras e que tem probabilidade de vir. Agora que o Rodrigo Caetano. É um nome muito forte, é? É, o Fernando Prass, Domênico, eu só não sei se o contrato dele é no final de 2014 ou 2015. Vocês têm essa informação aí? Não lembro. Você tem? Quando que foi? Se for 2014, ótimo. Aí traz Cavalieri ontem. Ele veio pra jogar a Série B. Foi o Tirone. Ele veio na época do Série B. Qual foi a Série B? A Série B foi que ano? Foi no 2012. 12, 13, 14? Ah, será que o Palmeiras fez um contrato de mais de 3 anos com ele? Bom, o Palmeiras não duvida nada. Com quem? Por quê? Você acha que fez quanto? 5? É capaz, não duvido, mas 3 anos seria o ideal para um goleiro, para jogar um goleiro de Série B e para jogar um jogador um goleiro de idade. Vocês estão falando que tem que ter goleiro. Qual time no Brasil tem 2 goleiros bons, nenhum, excelentes? Nenhum. Só o Palmeiras quer ter. O Corinthians, Santos, Cássio e... Cássio e Walter. Mas é um patamar mais abaixo do Cássio. O Walter pega muito. Tá, também, mas Cássio é campeão do mundo, mano. O Cássio é outra coisa, tem gente que acha o Dennis pro goleiro. Se for assim, o São Paulo tem o Rogério. É outra coisa. Não, mas aí destoa muito. O Rogério é nota 9, o Dennis é nota 6. Senão não fica até amanhã aqui. Vamos lá, vamos seguir aqui o negócio. São Paulo. Ah, tricolor, é hoje. Ô, Motinha. Vamos lá, meu. Gostei da ideia do Muricy aqui, viu? É? Qual é a ideia? Bastante. Conta um time nós. Ofensivo hoje. Ofensivo. É, pra enfrentar o Atlético Paranaense, você tem que ganhar mesmo, patético. Tem que golear. Pô, deixa eu falar, né? Pra você, se eu não ganhar hoje, é melhor ficar no meu show. Exatamente. Seja bem-vindo, não tive a oportunidade de dar. Você vai no jogo lá pra acompanhar nós lá, mano? Não, eu tô trabalhando. Não, vai lá, pô. Ó, atenção. Rogério Ceni, Auro. Bom. Paulo Miranda. Antônio Carlos vai. E Michel Bastos. Hoje vai jogar na ala esquerda. Bom. Aí o meio-campo vem com Denilson. Denilson. Hudson. Paulo Henrique Ganso. Ganson. É, e Osvaldo. Osvaldo. Ganhou, vai Osvaldo. O Fabiano ficar no banco. O ataque é Allan Kardec e Pato. Allan Kardec e Pato. Allan Kardec. Isso Kardec que tem que fazer gol, né? Vai, ó, tá devendo, hein? Tá. Vamos lá. Não. Obrigação do São Paulo ganhar, mas é aquela história, né? São o time. Capo. E, o Patético. Paranaense. Capo. O Patético. Ah, e... é onde é o jogo? Aqui. Morumbi. Dá pra ganhar, hein? Não, mas é aquela história, né? Não, mas é. Domênico, a gente nunca sabe, né? O São Paulo joga bem contra os grandes, contra os médios pequenos aí, e às vezes ramela. Mas o, então, o time do Atlético Paranaense. Em homenagem ao Mumu, né? Tá voltando, tem que ganhar. Quem? Tem que partir o Mumu. Murici. Ah, o Murici. Ô, Murici, toma um calmante. Tá tranquilo, entendeu? Né? Ó, fica calmo, cara. Não vai se exaltar. É, quando eu perco o jogo, você é o primeiro a meter o pau, né, meu? Toma lá um tarjinha preta, vai de boa e tal. Não, não, não fica nervoso, pelo amor de Deus. Quando o time adversário estiver atacando, conversa com o Tata, né? Né? Eu falei, o pessoal da família dele falou assim, o pessoal soltou aí, né, um site aí, polêmico, falou assim que a família tava pressionando. E é louco, que pressionando pra parar, o Muricy não vai parar nunca. Eu vou, se ele parar, ele morre em casa. Ele mesmo falou, né? Não tá louco, ele vai parar nunca. Ele vai ficar. Tá, então beleza, olha só. Esse é o Estádio 97 pela Energia 97, em nome de BV Financeira. Você conhece o site Meu Carro Novo? É o classificado de veículos da BV. Se você está pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, hein? BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Grupo Esser, um nome construído com história. Em nome de Sony, Xperia E1 Dual TV. O smartphone completo da Sony por apenas R$ 499. Arena Space, o melhor do MMA. Em um só lugar, todo domingo meia-noite no canal Space. Peugeot 308 com teto panorâmico e mensais de R$ 690. Venha hoje dirigir o seu. E meu amigo, vou falar agora pra você que tá ouvindo aí no ônibus. Então meu recado é especialmente pra você, hein? Você que tá no ônibus agora, olha só, saia dessa vida. Conquiste sua moto com o consórcio Remasa. É, assim você foge do trânsito e ainda conquista sua moto. Olha que tal, uma PCX com prestações a partir de R$ 170, hein? Que tal, hein? Você vai pagar menos que duas passagens por dia e ainda vai fugir do trânsito. Olha que legal. Com menos de R$ 6 por dia, você conquista sua moto, hein? Conheça mais planos e condições ligando agora mesmo no consórcio Remasa. 3142-3440. 3142-3440. É consórcio Remasa. Estádio 97, que também vem em nome de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de Outback. Happy Hour no Outback é muito mais divertido. E de Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br. Só um parênteses aí, Bento. É, nosso amigão aqui, o Renatinho Marques, ele mandou informação aqui. São 3 anos de contrato mesmo do prazo, viu, Domingo? Termina no final do ano que vem. Final do ano, né? Final do ano que vem. É do ano, 2012. Que vem. Se o cara tiver bem. Aí, Gê. Não, são 3 anos. Só porque 2012, 2013, 2014, não, 2015. Não, 3 anos você falou. Não, ele três veio anos. Ano passado. Ele chegou em 2012. Ele veio ano passado, começo de 2013. Ele chegou em janeiro. Então, final de 2012, ele assinou o contrato. Ele chegou em janeiro de 12. Ele chegou em janeiro. Não, não. Ele chegou em dezembro de 2012. É final do campeonato. Eu achei que ele tinha jogado em janeiro de 2012. Não, mês 12. Aí, Gê. Antes de ir pro Santos aqui, onde anda Joaquim Barbosa? Só pra saber. Joaquim Barbosa tá estudando possibilidades. Beleza. Tá bom, então o negócio é o seguinte, já amanhã é a vez do Bahia na Vila. Né? E a Bahia na Vila. Aí eu acho que o Santos ganha. Ganha, e ele tá na dúvida entre... algo me diz que o Santos ganha esse jogo. Eu sei que você não tem essa dúvida, mas o Anderson tem. Anderson! Gabigol ou Damião? Ah, ele não pode ter essa dúvida. Mas ele tem. Ele vai botar o botão de semáforo? É. Não vai. O botão de semáforo? Botão de semáforo de pedestre, você acredita? Não. Você fica lá apertando, não funciona. Não. Tá, é a mesma coisa. Ah, ele não vai fazer, ele não é louco de fazer isso. Né? Já não vai ter o Robinho. Ainda vai ter dúvida? Tá de brincadeira, né, Anderson? A não ser que... Agora, também vou entender o lado dele. Pode ser o seguinte, esteja acontecendo o seguinte. A diretoria, essa competente diretoria do Santos, pode estar apostando o seguinte. Bahia, em casa... Mais uma oportunidade. Vai que dá pra fazer o DVD amanhã. Ah, entendi. Entendeu? Então, só pega aquelas jogadas, uns voleios, só, né? Posso entender, um golaço. Só posso entender dessa maneira. Agora, o fato curioso no Santos, que é o ex-presidente, né? Que virou oposição. Nossa. Né? Virou oposição. Como esses caras conseguem, RG? Por isso que não dá pra discutir. E vem chutando balde, né? E vem falando do Neymar de novo. Não, no chutando do balde, de novo, falando que é traíra. Quinta coluna ele chamou o Neymar. Os caras eram assim. É. Né? Ele e o atual. Né? Um botou o outro. Não, e ele saiu por um problema de saúde. Sim, sim. E aí, cara, agora o cara chuta o balde e vira oposição, velho. Vai, aguenta, dorme com o barulho. Política desse. De clube. Né? Dorme com o barulho. É por isso que eu não confio nesse cara. É, não, Peixão. Vamos ganhar do Bahia. Mas é uma coisa importante, né, RG? Nesse sentido que ele continua acusando aí a família do Neymar de ter assinado o contrato com o Barcelona. Isso já aí não vai dar em porra nenhuma. O dinheiro já foi. Ô, gente, tem uma coisa que eu não entendo. Política. Não é porque o cara tá com uma pessoa, tá num partido, que ele é obrigado a ficar a vida inteira. Ah, eu sei, Benjamin. Gente, às vezes você tá lá, você rompe com uma pessoa, você não concorda com o que o cara diz. É normal. Não, Benjamin, você não entendeu. É normal. Você não entendeu. Mas você não pode ser flutuante, né? Não é flutuante. Quem o Luiz Álvaro... Não, mas ele abandonou abandonou o cara com problema de saúde. Você o cara era vice dele. Você não entendeu. O fato é pitoresco. É isso. É a coisa mais normal do porque mundo. Porque o cara não saiu, Benjamin, porque ele discordava do que tá lá. Ele saiu por um problema de saúde. Mas provavelmente, o RG, durante esse tempo todo, ele viu coisas que ele discordou e atitudes que ele discordou. Então ele muda de lado, normal. Mas é fácil mudar de lado quando você sai, né? Hã? É discordar quando você sai. Ué? Quando você tá lá, quem cuidou do processo todo foi ele. A Marina era do PT, hoje ela é... Mas tu fala, mas quem cuidou todo do processo da história do Neymar, e foi ele que participou. A Marina era do PT. O Ganso. Ela estava lá dentro, discordou da filosofia. O Luiz Álvaro também. Não. Mas o Luiz Álvaro não saiu por causa disso. Ele não saiu por causa disso. Não é por causa disso, mas provavelmente aconteceram coisas. Você acha que é porque ele se afastou? Ah, por causa do ego dele, ficou magoado. Ah, que ego, gente. É, lógico que é. Não é ego. O cara com problema de saúde aí. O cara tá com problema de saúde e vai sair candidato de novo. Ah, o Juvenal não. Mas é ego, não é? Não, lógico que é. Que ego, para. Gente. Aconteceu. Gente, você acha que uma briga do Juvenal com a Aidara é ego? Lógico que é. O cara tá com 80 e poucos anos, tá mal de saúde. Que tem coisa volta muito... pra lutar pelo poder. Gente, é óbvio que tem coisa muito mais grave do que ego, cara. Como é que você briga com uma pessoa do dia pra noite em público, cara, de ego? É normal, as pessoas rompem. Ué. Bom, eu posso achar que é pitoresco essa virada do. Pode achar o que você quiser. É simplista. Ele quer pôr a ideia dele. Não, é só simplista. Bom. Ego. É isso? Lógico que é ego. Pitoresco. Quase o cara morreu do impacto. Coringão, mano. Corinthians hoje, jogaço, hein? Lá no Mineirão. Quem é hoje? Disfarques, Corinthians e... Corinthians e o Azulzinho lá. Cruzeiro? Azulzinho? Azulzinho lá, o Cruzeiro, mano. O líder. Começa a gelar aí, Cruzeiro. Porque hoje é com nós, velho. É com nós hoje. É Azulzinho mesmo, porque o Azulzinho dá um gás. Do jeito que tá o Cruzeiro, é Azulzão ali que deu tempo. Mas hoje é com nós, velho. Hoje não é qualquer bêbado, não. Os caras vão tremer, mano? Pra variar. Vai passar o carro. Entra um pouco, vai entrar com bastante disfarques aqui o Corinthians. O time que hoje entra em campo é o Cássio, Fagner, Anderson Martins, Felipe, Fábio Santos. Sim. Aí a dúvida é só o Harf que viajou. Mas que deve jogar o Harf. Eu acho que não joga, não. Eu acho que joga o Guilherme Andrade aí. Se não jogar o Harf, vai o Guilherme Andrade. Sei. Bruno Henrique, Petros e Renato Augusto. Na frente, Malcom e Romero. Malcom! É, o Corinthians ele vai desfalcado aí de alguns jogadores aí. É, possivelmente 5. O Corinthians ele tem 2 jogadores que estão na seleção brasileira, que é o caso do Gil e do Elias. O Lodeiro está na seleção uruguaia e o Guerreiro foi para a seleção peruana. E o Ralf pode ser esse quinto desfalque aí também, porque ele tá com uma dor na coxa aí. Eu acho que não joga. Acho que não joga. É, mas, ô Bento, o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, em 26 jogos, ele tem apenas 4 derrotas. E uma delas foi pra nós. Então gela, Cruzeiro. Gela, porque hoje o bagulho é louco, mano. E o Corinthians venceu o Cruzeiro hoje, ele vai pra 46 pontos e já atinge aí uma pontuação aí de G4, porque o São Paulo tem 46. O Atlético Mineiro, que é o quarto colocado do campeonato, tem 43. Tá todo mundo meio que embolado ali, Domênico Gato. A briga, pra falar a verdade, hoje no Campeonato Brasileiro é pra ver quem entra no G4 e quem cai. Porque isso, o campeão é já é o Cruzeiro, né? É, já foi, né? Não tem muito o que falar, mas não, é legal, cara, dar uma tacada de água no chope dos caras, né, mano? Ah, mas o Inter devia ter feito isso. Ó, se o Inter tivesse feito o papel dele já no final de semana, e o Corinthians, tenho certeza que faria hoje, o Cruzeiro ia estar capengando no campeonato. Que aí pode ser que o Inter chegasse próximo, o São Paulo já ia estar mais próximo em termos de pontuação também. Mas o Inter deu uma ramelada, velho, já foi, né? É, já era. Já era, game over. O time da hipnose. Vamos lá. Here comes the portuguesa! Que é? É, foi embora, hein? O hipnólogo. Não resolveu, hein, Portugal? O hipnólogo hipnotizou que você vai perder. Ô, Portugal, ontem eu tava passando a Marginal Tietê, velho. O que aconteceu? Era umas 10h30, 10h40, mano, da noite. Tinha jogo. Puta trânsito, Domênico. Puta trânsito. Era torcida portuguesa. Puta trânsito, velho. Era o Vasco. Porra, eu já peguei o trânsito ali na Ponta das Bandeiras, ali, que sentido ali, Zona Leste ali. Ah. Sabe, na hora que você pega aquela alça que vai pra Marginal? E aí? Puta trânsito. Eu falei, velho, será que é Português e Vasco que tá fazendo esse tumulto aqui na Marginal? Porque pelo horário, eu falei, ou tão recapeando a via. E aí? Aí eu passei ali na Francaninha, um puta trânsito. Aí continuou o trânsito. Eu falei, ah, já não é mais Português e Vasco. Era um acidente na pista expressa. Eu falei, velho, ó. Então. O acidente para a Marginal. Portuguesa não para mais. Coitada Portuguesa, hein? Já que você falou em acidente, eu vou contar outro acidente que aconteceu para você. É o seguinte, agora não tem mais. Amigos. Porque ficou a 12 pontos de sair. Ó, o seguinte, cara. Aí não dá, né? Faltando 10 rodadas. 12 para sair. Trouxeram um hipnólogo. Agora eu tô. É 12 eu tô sair. Sugerindo uma outra coisa. Que tal trazer um coveiro? Um padre para fazer esse tempo chão. Para enterrar. Porque é o seguinte, cara, vou falar uma coisa pra vocês, eu tô cansado de falar. Vou te falar pra você. Quem está dentro da Portuguesa desde o ano passado, quando aconteceu aquilo, porque o time não caiu no campo. O time não caiu mesmo. Quem caiu foi o Fluminense. Quem caiu foi o Flamengo. No caiu campo, lá. Não caiu, não. No campo não caiu, ficou em 12º. Mas como tem certas coisas que são além do céu e da terra, e que nem a Polícia Federal. Que apurou e disse que agora tinha fortes indícios, de repente parou de falar. Quem estava investigando Portuga, sumiu. Não era melhor ter entrado na justiça comum? Olha, porque é o seguinte, apanhou o ano todo. Vou falar uma coisa, Domenico. Esses homens que estão lá na Portuguesa, os dirigentes, comandam, eu não sei, cara. Juro por Deus. Fecha o futebol, vai fazer outra coisa, vende, faz um bingo. Tá em último da Série B, o time nunca caiu pra Série C, cara. É um clube de história, não é um clube grande, mas é um clube que está em São Paulo, que tem um bom estádio, tem uma representatividade. Eles conseguiram falir com tudo. Cara, numa boa, velho. Precisa ser muito incompetente para fazer tanta coisa errada. Meu. Vai torcer pra quem que vem, Portuga? Seguir a cartilha o negócio, hein? Seguir a cartilha. Vai acabar com tudo. Você vai torcer pra quem? Umas propostas aí pra me virar corintiano, palmeirense. Não, eu vou ficar aqui sozinho mesmo. É isso aí, fazer o quê, né? Fazer o quê? Esse é o Estádio 97 na Energia 97. Vai começar agora, os ouvintes vão ligar, hein? 3284-7097. Mas antes, deixa eu dar o meu recado aqui, então, de Arena Space, não é verdade? Porque os seus domingos agora tem muito mais ação, mais adrenalina com o melhor do MMA no canal Space. É o Arena Space que traz os melhores momentos dos grandes eventos de MMA ao redor do mundo, hein? Todo domingo, no canal Space, você curte aí. Os golpes, a ferocidade, a brutalidade e o triunfo dos lutadores, eu vou dizer uma coisa pra vocês, é um jeito bem emocionante de terminar o seu final de semana, viu? Sempre aos domingos, sempre no canal Space, agora em novo horário, sempre à meia-noite. E se de repente você olha pra minha cara e fala assim, pô, não tem um canal Space. Não tem um canal Space. Você não tem, Motinha? Não. Pô, você tem que ligar pra sua operadora de TV por assinatura e tem que pedir. Ele vai pedir pra eu pagar pra ele. Liga lá, liga. Paga nada. Tem que ter, você tem que ter o canal Space. Então... Você que não tem, que nem o Mota, tem que ligar agora. Liga agora lá pra sua operadora de TV e peça o canal Space, tá bom? Emoções extremas tem no MMA, tem no Space. E agora o Beijinha também vem com um recado antes do primeiro ouvinte de BV Financeira, né, Beijar? Olha aí, amigão, você tá pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto ou seu caminhão? É só você acessar www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. E olha, através do site, é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, tudo isso sem sair de casa. E para financiar sua compra, já sabe, conte com as condições especiais da BV. Mais informações, amigão, é só ligar. 3003-7888, 3003-7888. É isso aí, amigão. Com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você. Vamos lá, partir pra primeira ligação de hoje, 3284-7097. Lembrando que quem ligar dizendo HDI Seguros ele bate pronto, ganha aí a bolsa térmica da HDI Seguros. Dizendo só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. garante também um kit Bozano. E tem torcida pro Palmeiras. Palmeiras e Grêmio, hein? Sabadão às 21 horas no Pacaembu, mas tem que falar a frase: eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97 pra ir, tá bom? Vamos conversar, que tal o empate? Não, tá bom pra tu? Ah, Filipão, mas você como um verdadeiro palmeirense de fato, você tem que. Aí você tem que doar esses pontos pra nós. Já perdemos pro São Paulo e o Grêmio? O Grêmio é perseguido. Não foi pena. Precisamos ganhar. Precisamos sair logo desse troço, desse sufoco aí. Me aceita de volta ano que vem no clube? Se você fizer um acordo de três pontinhos pra nós, aí a gente pode conversar. Fica aí, você volta. Vamos lá, 3284-7097. Olha aí, ó, se não botou, já tem ouvinte. É, já tem ouvinte pra participar aqui no 3284-7097. Vamos ver, alô? Alô? Quem fala? Leandro. Alô? Fala, Leandro, tudo bem? Tudo bem. É Leandro do que é o nome completo? Romualdo Barros. Romualdo Barros. Romualdo Barros. E quantos anos você tem? 34. 3.4 hoje, RG. Hoje, RG. Agora não dá pra falar, não. Por quê? Por que não dá? Tô Leandro, as notícias. Ah! E eu tô soltando os barros. Mas sensacional. O senhor. Eu vou soltar um barro ali, já volto. O senhor não tem moral nenhuma pra me falar sobre isso? O senhor. Ô, Bigodinha, vai ficar ruim pra você. O senhor não tem moral nenhuma pra me falar sobre isso. Tá bom. Ô, meu tá velho. Ô, Leandro. Medo, hein? Leandro, e qual que é o bairro aí? Vila Serralheira. Não entendi. É? Vila Serralheira. Ah, velho, não dá pra. Vila Serralheira. Serra. Vila o quê? Serralheira. Cara, a ligação dos caras tá muito ruim. Serralheiro. Serralheiro ou Serralheira? É. Agora, Serralheiro. Olha, que eu conheço é na Zona Norte. É, na Zona Norte mesmo. Brasilândia. Agora, Brasilândia. Você tá animadão, hein? Falou, Brasilândia. Você tá animado, hein? Agora não pode mais cantar nada. Música. Por que que não pode cantar mais? Porque a segunda margem de erro pra mais ou pra menos não pode. É proibido. Ah, entendi. E mandar um abraço hoje pra todo o povo nordestino. 8 de outubro é o dia do nordestino. Sabia? É, não sabia não. É, 8 de outubro é o dia do nordestino. Então tá bom, espero que eles votem consciente. Como os paulistas, como os do sudeste, como os do norte. Com certeza. Como do centro-oeste, como todos. Verdade. É, mas geralmente lá eles votam, eles não votam muito consciente lá em cima. Até porque o Maluf ainda é candidato por... Mas não falamos de Maluf, então, não falamos de outra coisa. Agora é presidente. O Tiririca é candidato por São Paulo. É, Tiririca, para. Feliciano. É, tá cheio de porcaria aqui o Paulista. Aquele lá do Rio, como é que é o nome? Bom, ô Leandro e o time. Palmeiras. Ah, e é nóis. Que vai jogar daqui a pouquinho, né? Você vai querer ir na torcida Peugeot Estádio 97, meu velho? Vou sim. E aí? Eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Aí, garoto, pronto. Tem que estar aqui que horas, Vaga? 7h30. 7h30 aqui na Avenida Paulista, 1439, tá bom? Beleza. E aí, cara, hoje tem o Botafogo. Você acha que como o Benjamin já ganhou, não tem como? É, tem que ganhar, né? Que outro time tá pior que nós. É, mas já vimos um time pior aí que complicou. Mas hoje o Palmeiras tá mais ou menos completo, né? Dá uma melhorada no time. É, precisa tomar cuidado, eu sei lá. A torcida do Palmeiras, Botafogo, claro que ela não comparece no estádio. Tudo, o Palmeiras errou tanto, que eu tenho medo. Ah, Domingo, mas eu penso assim, muito. A torcida do Botafogo não comparece muito em estádio em massa, mas é claro. Se por esses caras que não vai ter tanta pressão. Não ganha jogo. Mas os caras que ficaram no time do Botafogo podem não ser fenômenos do futebol, mesmo pela posição que tá mostrando que não são. Mas esses caras que ficaram devem ter se fechado com esse presidente fanfarrão, eu concordo com o Mano, com o presidente fanfarrão, mas eles estão fechados no objetivo de tirar o Botafogo daquilo ali. E o jogo é hoje. Cara, velho. Eles olham pra cima e tá o Palmeiras na frente deles. Se ganhar hoje, eles passam o Palmeiras? Passa. Então é hoje o jogo dos caras, velho. Do mesmo jeito que é o jogo do Palmeiras, é o jogo do Botafogo. Exatamente. É o jogo dos caras hoje. É, exatamente. Não é assim fácil, e o time do Botafogo é ruim mesmo. Só que o Palmeiras também não é o Cosmos de 1970. Mas é um time bem ganhar, velho. Não, se não ganhar do Botafogo hoje... Ter que ganhar, tem que ganhar todos. Mas, mano, lá no Rio tem um programa igual ao nosso, que o cara olha assim pro Palmeiras e fala assim, olha, o Botafogo hoje tem que ganhar, hein? Se não era o Palmeiras hoje... Tá pensando a mesma coisa. Tá pensando a mesma coisa, mano. Esse que é o problema. Os dois querem a mesma coisa. Esse é o problema. Só que é diferente, os caras lá estão sem salário, então é diferente, né? Só sem salário. Gente, o cara pegou e tirou. É a mesma coisa, você gostaria que o Paulo Nobre chegasse hoje e falasse assim, ó, o Valdívia, o Fernando Prass... O Cristaldo, sei lá, e falar, não joga mais no Palmeiras hoje? Mas o Palmeiras ia jogar. É complicado. O cara é conseguiu tirar, o elenco não queria que tirasse. Ninguém queria que tirasse. O presidente foi lá e mandou os caras embora. Ficou louco. Pode ter um. Ainda tirou os melhores jogadores do time que já foi alimentado. Agora, a gente não, não tem. Ser. Hoje, eu vou te falar, eu acho o time do Palmeiras ruim. O Palmeiras tem chance de cair, mas hoje não tem como o Palmeiras perder. Ó, eu vi uma entrevista do Bolívar, a Rádio Grenal, que é onde ele jogou no Inter só há muito tempo, e foi jogar Inter e Botafogo, agora há pouco tempo, poucas rodadas atrás. Aí perguntaram, aí Bolívar, como é que tá? O cara deu uma descascada no presidente do Botafogo, não que ele não tenha razão, acredito que tenha, mas num clube de futebol, infelizmente ou felizmente, já veja da forma que você bem entender, tem uma hierarquia. O cara não pode espinafrar o presidente do clube da forma que ele espinafrou, ainda que certo, numa rede nacional, rede de rádio, e não tem uma represália. Eu não tô no dia a dia do Botafogo pra saber o que aconteceu lá no vestiário, se os caras fazem panela, se não fazem. Eu não tô no dia a dia, não sou amigo de ninguém do Botafogo, não tô lá dentro. Agora, o presidente não pode ser insultado do jeito que foi e não sobrar pra alguém. Se ele tiver certo ou errado, isso a gente vai ver no final do campeonato. Eu acho que ele errou. É a minha opinião. Só que eu não tô lá dentro pra saber. Alguma coisa aconteceu. É duro. Mas peraí, eu acho que esse presidente do Botafogo, ele não é ninguém pra querer dar lição de moral e então mostrar força na diretoria. É um cara que abandonou, o cara abandonou o time do Botafogo, tá certo? Tanto é que, se ele tivesse personalidade mesmo, ele deveria estar afastado do Jefferson, que falou coisa pior do que o Bolívar. Inclusive falando que o time tava sozinho, que eles jogavam pela torcida porque o Botafogo não merecia isso. Mas o Jefferson ele não teve culhão. Ele descascou, então. É um cara que pode dar algum dinheiro. Mas é que tá. Ele tem falta de culhão. Ou tem personalidade ou não tem. É um frouxo. Esse cara, esse presidente do Botafogo é um frouxo. É isso que ele é. Mas o jogo hoje, Palmeiras e Botafogo... E digo mais, Domênico. Vale muito. Tá aí uma grande oportunidade para os jogadores do Botafogo mostrarem que eles gostam. Tanto do Sheik, quanto do Júlio César, quanto do Edilson e do Bolívar. Ganhar o jogo catso. Não entrar em campo. Entrar em campo. Eu sou a favor do Motim. Domênico, na boa. Não entre em campo. Domênico, eu sou a favor do Motim. Domênico, sou a favor do Motim sempre. Legal. Porque o negócio é o seguinte, é só assim, é só rachando o pau que o negócio resolve. E digo mais, Domênico, não é só jogadores do Botafogo, não. É que é pedir demais. É que eu tô tentando buscar uma alternativa mais viável. Tô falando isso pros jogadores do Botafogo pra tentar achar alguma maneira mais viável de acontecer alguma coisa aí que de fato cause um impacto. Mas ó, todos os jogadores brasileiros, se tivessem união, porque só convém união na hora de reivindicar a cota na Globo. Porque aí fala, somos unidos. É unido o cacete. O futebol brasileiro não tem porra de união nenhuma. É cada um olhando pro próprio rabo. Se tivesse união, parava o campeonato brasileiro. Não pode acontecer o que tá acontecendo com o Botafogo. Tá certo? Não pode acontecer. Isso é um absurdo. Os caras são profissionais, Domênico Gato. Na boa. Não tem nem como a torcida do Botafogo reivindicar nada em cima desse grupo dos caras, mano. Imagina você tendo que vir trabalhar, Domênico Gato, pensando na mensalidade da escola da tua filha que tá atrasada. Tem 4 ou 5 prestações do seu apartamento que tá atrasado lá também, daqui a pouco o banco vem e toma. Teu carro que você comprou também financiado, não tem como pagar. O cara não tem nem como focar no jogo, velho. Não tem. Os jogadores brasileiros deveriam se unir e paralisar o campeonato brasileiro enquanto não solucionar. Mano, mas não existe lei pra isso. Existe porra nenhuma, esse sindicato não acontece nada. Na boa, esse sindicato dos atletas aí, se tivesse força mesmo... Não tem força nenhuma. Movia montanhas pra parar o campeonato brasileiro. Moviam montanhas. Vê na Argentina. Na Argentina, Domênico Gato, se atrasar o salário da terceira divisão para a primeira. É verdade. Se atrasar a terceira para a primeira. Que é utopia falar isso. É utopia, Mota, porque falta vontade. Porque politicamente aqui é uma porcaria. Falta vontade e falta decência, velho. Mas o Mota tem razão, hein. Politicamente lá, infelizmente, é mais desenvolvido que aqui. Isso aqui não é pra fazer média não, Domênico. Isso aqui não é pra fazer média não, porque tem um monte de idiota que deve estar falando, o cara tá jogando pra torcida. Jogando pra torcida é o Katsu. Imagina você que tá pensando isso, se você ficar aí 6 meses sem receber salário, você vai trabalhar tranquilo? Lógico. Você vai dar o seu melhor? Não vai. Então não seja hipócrita. Vai focar no seu trabalho? Não vai. Sabe por quê, Domênico? Ó, o Carlos Alberto, que joga no Botafogo, é um cara que já jogou na Europa, deve ter o seu... Kinguaga guardado lá, já deve ter feito um belo pé de meia. O Sheik, idem, tá certo? O Jefferson, que é goleiro de seleção brasileira, deve ganhar bem também. Tá atrasando agora, mas é um cara que já deve ter um pé de meia feito. É um cara que não pode reclamar. Tem que reclamar porque ele merece receber. Mas imagina os jogadores aí que talvez estão começando agora. Os jogadores que não ganham tão bem. O cara tá com uma dívida ali, sabe? Tipo ativa, velho. O cara tá com uma renda comprometida. Os próprios jogadores então, Mota, não fizessem então, isso. Então, aí que tá. Essa é a grande questão. Porque querendo ou não, os você pega o Emerson Sheik, que é um cara que já tá resolvido financeiramente, tudo bem. Ele não vai morrer se ele ficar seis meses sem receber. Se ele tiver que reivindicar e ganhar esse dinheiro que ele tem pra receber hoje, daqui 10 anos. Porque ele já tem o pé de meia feito, mas imagina o restante, velho. Imagina você chegando lá, por exemplo, eu tô falando agora um exemplo aí que pode parecer brincadeira, mas não é. Imagina lá, o cara chega num determinado lugar, Domênico, tá com o filho no shopping, o filho pede um bonequinho lá numa loja de brinquedos. O pai fala, não tenho pra te dar. Não tenho pra te dar. E de fato não deve ter. Membros da comissão técnica do Botafogo, um cara lá foi despejado, velho. O cara não pagou o aluguel e foi mandado embora. E outra, mano, mesmo o cara que não tem aquele perimê, como você fala, se tá prometido o salário X, você compromete o salário X. Teve um jogador que veio aqui, eu não vou falar o nome dele, até porque é a vida dele. É, o cara, conversando com a gente aqui fora do ar, ele falou que pagava 25 planos de saúde pra família. Ganhava um puta salário e ajuda os outros. Esses jogadores ganham bem, não sei se... Quanto vale o talento? Vai ficar discutindo o salário dos outros? O cara mas faz assinou, aquilo, tá assinado, assinou, tem tá que pronto. Pagar, pô. Viu, Domênico? Eu falo isso aqui, e ainda verdade. Questiono. Cadê aquele negócio do bom senso? Porque em determinadas partidas do Campeonato Brasileiro do ano passado, sentaram no gramado, fizeram protesto quando houve a conveniência de fazer o protesto. Tudo bem, eu achei válido. Mas a hora de mostrar a força, de fato, do bom senso, e não é uma crítica só aos jogadores que participavam, não, mas cadê a união de todos os jogadores brasileiros? Cadê uma mobilização pela decência do futebol? Não tem, velho, não tem. Os árbitros falaram que se a coisa continuasse degringolando pro lado deles, eles iam parar o Campeonato Brasileiro. Eu duvido. E um time como o Botafogo teria força, os seus jogadores, de parar assim. Não vão entrar no campo, acabou. Quero ver o que iam fazer. Esses jogadores foram dispensados também, mano. Acredito que deveriam se reunir. Tanto Sheik, Um Sheik conhece todos os boleiros, conhece todos os jogadores importantes, liga pra todo mundo e fala assim... Gente, é o seguinte, tá acontecendo essa situação aqui, se vocês têm que ajudar a gente, não existe o bom senso, todo mundo, vamos parar essa porcaria, vamos parar. Eu quero ver em duas semanas o cara resolve. Mas eu acho que deveria parar de maneira geral, Mota, então, sabe por quê? Porque é se você para, por exemplo, sozinho, alguns jogadores, você sabe que você é aquele cara que deu o primeiro passo. Exatamente. É o teu que vai pra reta. Você vira alvo. É o teu que vai pra reta. Agora, quando existe uma mobilização geral... Aí é complicado. Aí já era, eu quero ver quem vai punir quem. Mas você acha que um Sheik tem que ter medo agora? O Sheik tá quase acabando a carreira dele. E não sei nem por que ele não falou nada ainda. Então, é isso que eu tô falando. Se reúne com os caras e fala... A não ser que eles também tenham feito alguma coisa errada que a gente não sabe. Desculpa aí, eu até atropelei o nosso amigo ouvinte. Ô, amigão, o que você acha de tudo isso aí que a gente tá discutindo aqui? Não vai contrariar, hein? Não, é complicado mesmo pros jogadores. Ah, bom. Porque a gente tem a família, tem salário, tem um monte de coisa que precisa sustentar pra trás dele. Às vezes nem é esposa, filha, às vezes tem primo, tio, que aparece de monte. Ah, jogador tem uma família grande. Grande. Aí tem que sustentar muita gente. É isso aí. E você, o Palmeiras, o que você tá achando aí com a volta do Praz? Melhorou? Você acha que vai melhorar? Né, Bruno, melhorar é porque a gente não sabe como é que o cara volta, mas também não tem aquele ritmo de jogo, né, Dodô? Não consegue mais dar. Será que ele já consegue dar aqueles pulão e tal? Vai estar na mesma situação? E vai dar o. Não sei, né? Na boa, se o Fernando Praz, se eu sou o Fernando Praz, hoje eu chego na hora do meio campo, na hora de trocar a flama, tá ligado? Eu falo pros caras, falam, não vale bica, mano. Tô me recuperando. É verdade, mano. Não vale bica, mano. Tá louco, os caras têm que ganhar o jogo também, mano. Isso daí. Domênico, repara. Eu vou falar, eu sempre vejo o ponto futuro. Lá vem ele. Tá na cara que isso vai acontecer, mano. Escanteio pro Botafogo, mano. Olha primeiro lance de jogo. Tá secando não, não, não. É verdade, velho. Isso só pode ter um argumento desse que já jogou bola. Eu já joguei muito. O negócio é o seguinte: primeiro escanteio pro Botafogo. Não vão visar a bola, Domingo. Vão visar o Fernando Praz. Vai ter no mínimo dois jogadores do Botafogo dando uma trombada jogando o cara no chão. Aí tem que expulsar o nego. Não, não vai expulsar porque isso é falta de jogo. O cara fala, não, trombei com o goleiro. É igual aquele cara que entra com o tornozelo enfaixado em campo. E o zagueiro do outro time lá já fala fica lá. De olho. É igual uma mulher pelada, velho. Jogador enfaixado ali dentro de campo, mano, pro zagueiro rival, Domingo, até como se fosse uma mulher pelada. O cara olha já babando, fala, é ali que eu vou. O cara racha o cara, Domênico. Ele vê que ali é o momento de fraqueza do cara. Ele fala, se eu pegar naquele tornozelo que já tá enfaixado, que já tá inchado, porque eu vi na internet hoje, fala, é duas sair, nele né? Que aí o cara sai do jogo. Não, o Fernando Praz aí eu não sei, não. Amanhã você me cobre. Não tem nada disso aí, não. A chance de eu falar, amanhã é gigante. Tira o cacete, vai pro inferno. Sai, seca a pimenteira da manhã. Tá louco. Ô, Leandro, placar de hoje. 3-1, Palmeiras. Tomada de ouça. 3-1. Eita. Então tá bom, um esquema de abraço? Opa, só com minha esposa, com meu filho Felipe e minha esposa Jade. Então tá bom, meu velho. Então tá bom, obrigado, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Falou, abraço. Falou. Seu estádio 97 pela Energia 97. E agora vamos lá, né, ô Broquinha? Cadê o Broquinha? DJ, Broca Fumegante. Broca Fumegante. Broca Fumegante. Nossa, agora foi bem. foi bem, imaginei. A entrada dessa música é sacanagem. Agora. Putz, é demais. Demais. Qual foi o shout? Muito bom, DJ. Caixa alta que fala. Eu vou falar agora de HDI Seguros pra vocês. Olha só, imagina que você tá no seu carro, esperando o sinal abrir. Aí você tá ouvindo essa música, né? Ó, ouvindo no carro, de todo boa. Swingado. Tranquilo, parado lá. De repente bate na sua traseira do seu carro. Mas dá uma castimbada. Aí você desce, puto da vida, pra ver o que aconteceu. Descobre que o motorista do seu carro que bateu no seu carro é o Anderson Silva. Ah, e você não vai discutir com ele só por causa disso, vai. Você bateu no meu carro. Não precisa, né? O Anderson Silva tem seguro HDI. Aí vocês passam aí, vocês dois, no HDI bate pronto. E tá resolvido, porque em minutos a autorização do conserto tá na mão. E são dezenas de HDI bate pronto em todo o Brasil, hein? Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de contar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar, hein? Porque o preço da HDI, você já sabe, né? É difícil de bater. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte o seu corretor. Estádio 97, Feira Energia 97, em nome de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Também em nome de Consórcio Remasa. Seu sonho realizado com a menor parcela. Ligue 3142-3440. Você não acha que Jimmy Somerville poderia cantar essa música? Também. Puta, eu pensei a mesma coisa. Ele canta em falsete. Eu tava pensando a mesma coisa, é a voz dele. Canta em falsete, né? Canta em falsete. Tá sumido. Ô, Domênico, oi. Eu não tô cantando mais nada, perdi a voz, perdi a mulher, nem comecei a cantar. E paga a pensão, não, tô pagando. Não sei cadê minha voz, tá mal, tá engasgando nas músicas, Domênico. Meu Deus do céu, tá feia a coisa. Tá ruim demais. É, mas ainda bem, viu? Ainda bem aqui dos e-mails. Vocês entenderam errado. Tá certo, Domênico. O Anderson Silva. Anderson Silva! Mais um! Oi, tudo bem? Não é o que bateu na traseira do carro. Oi, Domênico. Demais, meu irmão. Ele não fala assim. Já tá falando mal de mim. Não, então manda ele pro inferno, não, Domênico. Não, não, fala, lê, aí, não lê. Fala. Isso aqui não é democracia. Mas eu não vou falar porque é negócio de votos aí. Política não. Cada um tem a sua opinião, gente. Muito bom. Isso aí é legal. Eu dei minha opinião. Eu só disse e vou repetir. Isso é democracia. Eu espero que lá em cima também votem direitinho. Só isso que eu falei. Não falei mais nada. Falei nem quem votou, quem ganhou, nada disso. Mas não é só falei, espero que lá em todo cima... Todo lugar do Brasil. Eu espero que lá em cima, lá no meio, lá embaixo, lá do lado. Então tá bom, vamos tentar. Espero que o Brasil inteiro vote bem. Pronto. Melhorou. E principalmente lá em cima. Principalmente aqui também. Cada um tem uma opinião. Quem elege Maluf e Tiririca não é Nordeste. São Paulo. Gente, segue o papo, mano. Não vamos insistir isso. Não entra nisso. Mano, muito obrigado pela votação. Eduardo Ribeiro diz o seguinte: Mano e Benjamin, hoje vamos atropelar o líder. Vai, Corinthians. Também vocês fazem o melhor programa de esporte. Abraço a todos, Eduardo Ribeiro de Barueri. Obrigado. E mais mandou aqui o. Tá confiante, hein, mano? É nós, mano. Wellington Xavier de Limeira. Terra da Laranja. Verdade. Acho aí, que amigos, tá com concordo com o Mano, mas na verdade falta união, respeito, educação, humildade, humildade e principalmente atitude num contexto geral, nos seres humanos. Só isso, falta. E o ser é mais imprevisível. Tem mais nada que falta? Só. Aí, então isso. A solução tá fácil. Tá fácil, né? Fábio House diz aqui, Domênico, não sou palmeirense, mas gostaria que o Palmeiras se mantenha na Série A e o Botafogo caia pra segundona. O Botafogo é uma portuguesa com grife. Abraço a todos e chupa Mano. Se possível, reprisem o trote do doutor Laurito. Que porra de trote foi isso aí? Laurito é isso? Como assim? Que porra é isso aí, doutor Laurito? O cara errou de rádio. O vinte do Luiz Cláudio de Paula passou um trote na gente. Quando foi isso? Não, mas é o cara empresário do Mano. É o primo dele que ligou, porque ninguém lembrava. Ah, manda pro inferno. Vamos ver mais e-mails que chegaram pra gente aqui? O e-mail aqui, deixa eu ver, ouvindo em Aracruz, Espírito Santo. Quem é o Fabrício? Boa, Fabrício, obrigado. Grande Aracruz. Esse aqui já li, né, o do Wellington. Veja. Wellington. Ah, de novo me criticando. Pode me criticar, não tem problema nenhum, não. Eu acho que eu tenho razão e dane-se vocês, suas opiniões aí. Se não estão felizes, quero que se dane. Desliga o rádio e vai pra outro esquinto do inferno. Só porque eu falei o bagulho lá. Falo de novo. Espero que o Brasil inteiro saiba votar pra presidente, porque isso aqui tá um lixo. Tá ruim mesmo. Ué, minha opinião. Se o cara tem opinião contra, quero que se dane. Preocupado pra caramba. É, quem mais aqui? O Rodrigo Cruz, a galinhada vai tomar fumo contra o Cruzeiro. Chupa, mano. Não, não, é a irmã. No momento que o bar enche, o galinha é o pai. Hoje é o jogo. Esse jogo é o jogo dos pelos, né? Qual que é o jogo dos pelos aí? Corinthians e Cruzeiro. Raposa e Gambá, né, velho? Ah! Ué? Eu só discuto com o time ou que tá no G4 ou que seja da capital. Fora isso. Cuidado que vocês podem. Fora isso, ué, tá eu não comento futebol. Ué, quando você ficou no G4, você entendeu o que eu falei? Eu só discuto futebol com quem tá no G4 ou que seja da capital. Mas pra você discutir com quem tá, você tem que estar. Ah, tá. Não, ué, você não ouviu, vou repetir. Quer que eu desenhe? Só discuto com times que estão no G4 ou na capital. Capital, entende-se, centro de São Paulo, que é região existente. Você quer que eu desenhe? Vocês entraram no G4? O Santos não é rival, RG. Você tem que discutir futebol com o Portuguesa Santista, Jabaquara, essas coisas aí. Minha discussão, então, vou ser mais clara, que a minha discussão aqui, ó. Com o Domênico, que torce pro Palmeiras, com o Portuga, que torce pra Portuguesa, ou com o Mota, que torce pro São Paulo. A rivalidade de vocês é que a Portuguesa Santista, Jabaquara, União do Porto, essas coisas aí. Isso você só demonstra e revela a sua total, mas total, não, total frustração com relação ao meu time. Nem um pouco. O Santos pode chegar na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Você não temeria o Santos, não, imagina, mano? Imagina. O Santos, se pegar o Cruzeiro, perde as duas de WO, mano, pra não passar vergonha. Olha. Perde as duas de WO pra não passar vergonha. E o Robinho só perdeu uma vez pro Corinthians na vida dele. Que Robinho. Portugal, não perde tempo. Robinho. É, você não respeita o Santos, mano. É Robinho. Vamos continuar aqui, gente. Ele conhece bem a história. Ele sabe. Ó, quando eu vou jogar com o Santos, você escuta aquela musiquinha. O Santos é o time da piada. Fala, o Santos é o time do meu vô. Para. Fala, quem que vai falar aí? Quem tá aí, o convidado? É isso aí. Esse senhor, não tem moral nenhuma pra falar sobre isso. Ele reproduz mais caca com o aparelho escritor. O senhor não tem moral? Fala sobre mim. Levi Fudelix. O senhor não tem moral? Levi Fudelix. Senhor, não tem moral nenhuma pra falar sobre isso. Obrigado, Levi. Vinícius Farias Militão. Fala, Dodô, tudo bem? Sou corintiano, mas eu quero levar minha namorada no jogo do Palmeiras sábado. Consigo comprar sem obter o avante? Não. Existe algum site ou ponto de venda? Não tenho a menor ideia. Ó, sempre vai ter um cambista. Eu não recomendo que você compre, mas se você quiser muito ir, né, mano? Vai ter sempre um cara fazendo coisa errada. O Pacaembu? Vai fazer o quê? O jogo? Esse jogo aí. Então, ó, pra você não correr risco, ó. Ao invés de você comprar o ingresso de cambista e o ingresso ser falso, vai no Pacaembu. Você procura o cambista e toma o ingresso. É mais fácil. Porque aí, pelo menos, se for falso, você não vai poder ficar puto. Né? Pedro Santos aqui, olha só, final da Série C 2015, Portuguesa e Guarani. O Guarani não vai subir? O Guarani que vai ficar na Série C, que é um baita não do sobe, time. Não sobe, Guarani? Guarani não, quem? Quase caiu pra Série D. Ah, não sobe de novo? Quase caiu pra D, fala a verdade. Quem caiu pra D é o São Caetano. Caiu pra D. Quem tá bem é a Ponte Preta. E o Palmeiras vai no mesmo caminho. Vai, porra nenhuma. Agora falando sério, agora, saindo do personagem que é um fanfarrão, voltando aqui pra coisa normal, que trabalho que faz, não é de hoje, hein? Muita gente fala aí, o Guto Ferreira como treinador. Ele salvou a Portuguesa naquela sujeira toda, conseguiu ficar em 12º, faz grande trabalho. Ele chegou na Ponte Preta, a Ponte estava lá atrás, né, RG? Ele meteu a Ponte jogando bem e vai ser campeão da Série B. O Guto Ferreira é um treinador muito bom. Parabéns ao Guto. Tá bom, vamos agora partir para mais ouvintes no 32847197. Daqui a pouquinho a gente volta com os nossos mensagens aqui pelo nosso aplicativo. Antes, o Mano vai vir com um recado importante, né, Mano? Opa. Escolhe aí. À vontade. Ah, Domênico Gato, quando o assunto é ar-condicionado para esquentar a cabeça, você já sabe, né? Fale com a Polo Ar, desde 79, distribuindo condicionadores já para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. RG número 2, sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados? Hein, RG número 2, você sabe o porquê? É porque o... Ai. Fala, RG. Vou mandar você pra aquele lugar já, o bundão. É porque o senhor Willis Carrier, RG, inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. E pra você entrar de vez nesse novo clima, amigão, se liga só. A Polo Ar e a Carrier oferecem um high wall de 9.000 BTUs. Um high wall de 9.000 BTUs da Carrier, hein? Para ganhar o seu é só ficar ligado aqui no Estádio 97 e participar do nosso quiz, que vai ao ar toda sexta-feira. É muito simples, é muito baba, você vai ganhar o seu. Acesse aí, ó, poloar.com.br e saiba porque a Poloar é a maior distribuidora de ar-condicionados do país. Estamos combinados, né? Com a Poloar Condicionados, você entra no clima, amigo! E, mano, manda um abraço pro Seco, que até hoje a participação do Seco aqui repercute, cara. Ah, da hora. Seco, gente boa demais. Um abraço pro Seco. Oi, um abraço pro meu tio Aurélio, que fez 84 anos ontem. Ô, mas tá inteirão, hein? Faz a barba com bozão. Opa, com certeza. É nóis. Então, vamos lá. Vamos para mais uma ligação no 32847097. Vamos lá, então, né? Vamos lá. Olha o nosso Godogan aí, ó. Alô? Alô? Quem fala? É Félix. Ô, Félix, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Fala, Félix. Tranquilo? Félix do quê, teu nome completo? É Félix Godoy Lopes. Godoy Lopes. Godoy Lopes. Um abraço ao meu amigo Godoy. Grande apitador. É verdade. Tá lá no futebol, lá no site, lá, bacana. Com certeza. Que boa. E faz com o Flávio Prado lá à noite, né? Faz, com o Flávio também. Com certeza. E quantos anos você tem, meu velho? 26. 2.6, RG. É, vamos ver se ele vai ficar Félix ou Tristex hoje, né? Sensacional, Salvou a hora. Isso mesmo. É, e o bairro? É Vila União. Quero saber se o Benjinho acerta daí. Vila também, União. Mas também vou te falar, Vila União, rapaz, aqui na cidade de São Paulo. O que que tem? Cidade não, na grande São Paulo. Sabe quantas Vila União tem? Mas não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia. Eu conheço é quatro, mas aqui eu morei mesmo, era Guarulhos. E aí? Não, pô. Tem? Zona Leste, Zona Leste. Ai, ai, por ai, isso ai, que eu te ai, falei, ai. Vila União tem a porrada. Guarulhos tem também. Azedão. Tem Guarulhos. É. Ah, então tá bom. E o time, meu brother? Palestra, Dudu. Aí é nóis. Jornalismo. Gil Katsu. É nóis, Dudu, é nóis. Gil Katsu. Acho que vocês estão ganhando demais, estão chegando perigosamente nas minhas pernas, até no Flamengo. Olha, ô Félix, você sabe que hoje, de repente, se o Palmeiras ganha do Botafogo e o Flamengo toma uma castimbada do Figueirense, que não é difícil, porque o Figueirense é lá, o Flamengo e o Figueirense é lá. Não fala isso, porra. Nós vamos passar vocês, fio. Nós passa vocês, hein? É, nós podemos passar o Flamengo aí nessa aí, hein? Isso mesmo, vamos passar hoje nós passa. É, tomara, né? Hoje é aquele jogo pra ganhar, né? Se ganhar hoje já salvou, Dudu. Não, que salvou porra nenhuma, olha, não salvou nada. Eu tenho um amigo da Vila Medeiros chamado Crovão, e ele é um cara muito de boa. E se o mano conseguir acertar que o Flamengo caiu, como diria o meu amigo Crovão, ele merece uma estátua. Porque, mano, eu duvido. Se o Flamengo cair, você falou no começo do ano, se você acertar, você vai acertar um avião que cai na Paulista, você vai acertar coisa pra cacete. Puta, que dia que é o avião mesmo? Deixa eu marcar. É dia 23 e pouco aí. É 29. Félix, antes de qualquer coisa, você vai na torcida Peugeot Estádio 97? Opa, eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Então, tá bom, você tem que chegar aqui, que hora mesmo, Mar? 7h30. 7h30 aqui na Avenida Paulista, 1439, que o jogo é às 9, viu? É jogo balada. Sábado às 9, jogo balada, como diz. Beleza. Tá bom? Tá ok. Tá certo. E hoje volta o prazo, né? O que você achou? Ah, é melhor que os caras que estão lá, né, Dodô? Melhor. Eu também acho melhor. Você viu a escalação que o Motinha passou aí? Você gostou? Ah, só não gosto do Juninho, né, Dodô? Juninho, velho, quebra as pernas, né, Dodô? É verdade. Eu sei lá, eu colocaria deixaria o Vitor lá na lateral e o Juninho descansa no banco, vai pro banco. Como assim? Lógico, vai pro banco. E aí você põe um outro volante ali. Será que ele tem a confiança do técnico, Dodô? Poderia até pôr aquele Bruninho lá, né, Dodô? O Bruninho tá machucado, falaram. Eu vou falar um negócio. Será que ele vai bem nos treinos? Por isso que ele tem a confiança do técnico. O Bruninho jogou na Portuguesa, gente. Eu vou contar um troço pra vocês. Bruninho na Portuguesa. Que Bruninho? O da que tá no Palmeiras? Não, o Bruninho que ele falou veio da categoria de baixo. Não, senhor, veio da Portuguesa. O Bruninho era da Portuguesa. Não, senhor. Ô, Domenico, ele não acerta um passe. É da base. Não é, é da Luja. Escuta o que eu tô te dizendo. O Bruninho, você fala qual volante? Não, é da base do Palmeiras. Não é, quer apostar quanto você quiser. Não, não quero apostar. Pesquisa aí. É da base, é da Portuguesa. Pesquisar. É ruim esse jogador. Mas eu acho que é melhor que o Juninho. No ofício, que o Juninho não marca uma cadeira, né, velho? Juninho falha muito, cara. Juninho é ruim demais. Cara, se um é ruim demais, o outro é pior. Mas o RG, o time do Palmeiras é ruim, pô. Deixa ruim. Não é ruim. Pergunta o Domênio se ele gosta do time do Palmeiras. É bom o time do Palmeiras, Domênio? Não, não é bom. É. Mas não é pra estar onde tá, eu acho. Eu também acho que não. Aí é que tá. Pois é, se você pegar não o... Não é pra brigar pelo título, mas então, eu concordo com você. Era pra estar em décimo segundo. Então, porque... Ô, mano, o Sport que lugar que tá? Sport de Recife, ah, já tá. Te trago a informação agora. O Sport é melhor que o Palmeiras, não é? Não, mas o Sport faz lá, não. Não decorei a tabela, mas vamos lá. Não me interessa se faz lá ou não faz. O Sport, ele tá atrás do Santos do Campeonato Brasileiro. Eu não tô perguntando se faz ou não faz. É o nono colocado. Então, nome. O que, que tem de melhor o Sport? Não tem nada de melhor do que o Palmeiras. Não tem nada. Então, assim, pra mim é porque é, o Sport em casa é o que o Portão fala. Faz o dever de casa muito bem feito. Senão, nem aí tava. Pelo nome, pela história, claro que o Palmeiras não pode estar atrás, não é do Sport. O Palmeiras não pode estar atrás de todos os times aqui que estão na frente dele, que são os médios e pequenos. É verdade. Não pode. Ah. Né, que era a vergonha que o Santos estava passando até umas rodadas atrás. Aí tinha Figueirense na frente, tinha Sport na frente. Pô, não pode. Olha, Domênico, do Goiás, que é o décimo, todo mundo tá olhando para trás meio apreensivo. Na minha opinião, nesse campeonato Palmeiras é muito equilibrado. Palmeiras tem na equilibrado frente dele. Mais. Palmeiras tem Bahia, eu não vou falar. Bahia, Flamengo, que é grande, Atlético Paranaense, Figueirense, Goiás e Sport. Pô. Então, esse time aí não pode ser melhor que o Palmeiras. Né? Apesar do time do Palmeiras não ser uma maravilha, como dizem, eu acho que tá muito longe de ser, a melhor que esses que você falou é melhor. E o Flamengo também, tá junto com o Palmeiras. Tinha que estar na frente desses aí. O Palmeiras tinha um problema que o Mano sempre disse aqui há muito tempo e ele tem toda a razão. E foi a mesma coisa que derrubou o Vasco. O Palmeiras estava sem goleiro. Todo jogo o Palmeiras tomava um gol e entregava um gol. Todo jogo, isso desanima. Um time quando não tem um goleiro de constância, um goleiro de respeito, acaba se abatendo. Já vê como o Praz volta. Se o Praz voltar jogando 70% do que ele deixou, o time do Palmeiras, o Palmeiras tem um goleiro de respeito. Mas aí é relativo. Se você toma um e tem um ataque que faz dois... Mas desanima, RG. O time corre pra caramba fazer um gol, aí o cara vai e toma um frango, pô. Você tá jogando bola, você fala, porra, você tem um time, dá um milho da porra. Se você tem um time que toma um, você tem que ter um ataque que faça dois. Se você não tem os dois, você cai. Mas é bom, por um lado, porque o Palmeiras, ele confia no Fernando Praz. Mas ao mesmo tempo é um jogador que tá fora de ritmo de jogo, é um cara que tá voltando de lesão, é um cara que vai ser testado durante o jogo, hein, Domênico? Vão pegar de qualquer lugar, os caras vão arriscar pra ver como é que o goleiro tá. Oi, mano. Fazer uma pergunta pra ti. Você acha que não era melhor começar com o outro goleiro que o Palmeiras comprou lá, mano? Acho que não, hein, mano. O maluco não sabe nem o que é o Palmeiras, mano. Não tem nem noção da grandeza, tá ligado? O maluco vai vestir a camisa e vai gelar. Esse cara, ele pode até entrar num contexto diferente, no Campeonato Paulista, aquele jogo que o Palmeiras talvez já esteja melhor... Agora entrar numa roubada dessa daí, velho, tem que ser os caras que já são macaco velho, né, RG? Mas aí eu concordo com você, tá ligado, mano? Mas aí, e suponhamos que acontece aquilo lá com o Praz que você tá falando, que os caras vão na maldade, que eu tenho certeza, também acho que vão. E aí, depois vai entrar o Deola, mano? Ah, mas aí é o meio copo cheio, meio copo vazio, não, velho. Se você bota o cara que é novo e o cara toma porrada, danou. Se você bota o Fernando Praz, o cara toma porrada, danou, porque tava voltando agora dele, quer dizer, não tem jeito. Mas aí, RG, o diretor do Palmeiras tem que fazer o seguinte, hoje o Praz vai pro gol, o banco dele, quem tá, tem que tá sentadinho lá é o Jailson. Porque trouxe o cara de fora e acabou. Se acontecer alguma coisa com o Praz, Deus o livre, que o Praz é um cara, porra, trabalhador e cata pra caramba. Você viu que os caras falaram? Que só trouxeram o Jailson porque não sabia que ia ser tão logo a recuperação. Quem tem que sentar no banco hoje, se o Praz... Planejamento, né? Deus me livre, foi expulso, sentir a unha do pé, ter um estiramento, quem tem que entrar no jogo é o Jailson. Se mas o Praz jogar, quem tem que jogar é o Jailson. Ó, absurdo, os caras do Palmeiras não sabiam quanto tempo o Praz ia voltar e trouxeram o cara. É porque a contusão dele é rara, viu, mano? Não, eu sei, ele, mas quebrou o cara faz uma semana que eles trouxeram o goleiro do Ceará. Os caras não sabiam que daqui a uma semana o Praz ia poder jogar. Ué, é aquela coisa que a história lá dentro tá ruim mesmo, filho. Os caras não têm informação. Os caras não se conversam, não tem planejamento. Não sabe o que acontece dentro do próprio time. Não vai lá conversar com o treinador, não vai conversar com o preparador físico. E aí, o cara volta quando? A gente tem que trazer mesmo um goleiro, porque primeiro aumenta a folha, né? Já vai, tá sem dinheiro, então não pode ficar gastando assim. Então, é caso de emergência mesmo, tem que trazer, não tem... Aí os caras vão lá, traz o goleiro, essa semana o Praz volta. E declara, né? É, só... ainda fala aí, solta pois uma é. Dessa. Imagina como é que o cara tá se sentindo lá, né? É. E aí, velhinho, quem que você quer pra presidente do Palmeiras? Nobre, Granieri ou o Pescarmona lá, ó? Quem é Granieri? Candidato. Eu não conheço esse cara muito bem, não, mas eu acho que o Nobre não tá fazendo uma coisa tão ruim, entendeu? Eu acho que ele tá... Acho que ele não tá bem assessorado, igual vocês estão falando, cara. O Bruno lá, pô, é um puta Zé Mané. Não. Eu acho que ele tá sendo mal assessorado. Mas o Bruno já não tá mais com futebol, não é isso? Mas ele tá apresentando os caras lá, pô. Entre aspas, ele é do marketing agora. Mas quando você é mal assessorado, o que faz? manda embora o assessor. Não? É, ué. Tem que ter sensibilidade pra isso. RG, eu pergunto todo dia, o Domênico não sabe responder, e converso com muito palmeirense amigo meu, André Nery, um abraço da Web Verdão. Qual é a função do Feitosa no Palmeiras? O que que ele faz? Qual é o cargo? Ganhar dinheiro sem fazer nada. Eu quero saber, porque, pô, se ele que contrata, se ele é o responsável, por exemplo, o Mota citou muito bem. Não foi aqui. Ah, e outra. Pegaram um goleiro reserva do Ceará, com passagem pro Guaratinguetá, Penapolense, e falaram, ó, você. É igual o Pikachu. Pikachu, eu quero você. Eu escolho você. Trouxe o cara, eu escolho você. É igual o The Voice Brasil. Você, vem. E o cara, de repente, não era necessário ter trazido. Se for um diretor que trouxe, que tem que responder por isso, porque tá onerando a folha. Qual é a função dele junto com o Brunor? O que que ele faz no clube? Precisa explicar, ele não dá uma entrevista, não aparece. Eu não entendi até hoje por que o Brunor ou não pediu pra sair, ou não foi mandado embora. Depois dessa crise toda, dessa falta de planejamento clara, né? Porque um time que contratou sei lá quantos jogadores, mandou outros embora e não resolveu o problema. E até hoje o Brunor é questionado, mas não foi mandado embora. Saiu da direção do futebol, foi pro marketing, foi lá sei lá pra onde, pra assessoria de empresa. Eu não sei o que o Brunor faz lá dentro. Ninguém sabe, aliás. O que você pensa, Domênio, desses dois figuras aí? Omar Feitosa e Brunor. Eu não acredito mais em nada lá. Desculpa. Não confio em nenhum deles, tá? Outro dia eu pedi aqui no ar pra que eles saíssem. Como é que eu vou falar? São os mesmos caras que estão lá. Mas, ô Domênico, com relação ao Brunor, eu até entendo aí a revolta da torcida do Palmeiras aí, porque o momento não é bom. Mas o Brunor, em determinado momento no Palmeiras, ele já mostrou ser um cara muito competente. É que tem muita coisa errada pra consertar. Então eu acho que jogar a responsabilidade, que nem muita gente na imprensa fala, mas o Brunor, a culpa é dele. Não acho que seja, não. O Palmeiras é uma sucessão de erros, gente. Quando uma coisa tá errada, não dá pra especificar, falar, foi isso que deu errado. Mas quando... Ainda mais no futebol. Mas é um conjunto de fatores, né, Beijo? Concordo, mas é tudo... O cara tá ganhando já faz tempo, né, mano? Independentemente de eu gostar muito do Brunor ou não, mas aí você tem que ser justo. Quando tá ganhando na Parmalat, todo mundo fala, pô, o trabalho do Bruno Olho é sensacional. Então, mas é por isso também que eu falo, quando tá ganhando, não dou só os créditos pra ele. Assim como na derrota, não dá pra acusar o Bruno Olho de ser o principal culpado. Mas o Bruno Olho não é o principal culpado é o Paulo Nobre. Também é. E se o presidente tá vendo que um negócio é ruim, ele tem que brecar, porque a última palavra tem que ser do presidente. Mas aí já agiu no desespero. E quando eu falo do Mustafá, Domênico, não é pra provocar, não. O Mustafá, nesse tipo de situação, eu duvido que ele teria contratado aí 40 jogadores como o Palmeiras contratou. Não. O Mustafá era um cara extremamente racional, velho. Nesse tipo de aspecto aí, o barco tá afundando e ele fala, calma, pega um balde. Sabe, você o Paulo tá Nobre louco. Fala, você não, tá corre, vai pra lá, pra cá, é verdade, Domênico Gato. Você tá brincando. O Mustafá, não, eu tô falando sério. É que você ouviu o Mustafá, mas é verdade. O Mustafá é... Que falar, mano? Barco afundando, aquela tormenta. Barco afundando, velho. Joga mais água, O Paulo Nobre, Domênico Gato, a proa tá afundando, ele corre lá pra beira e pega com a mão assim e faz assim, ó. Ele pega a água assim com a mão e joga pra fora. Ô, mano, corta pra mim o Paulo Nobre. O violinista do Titanic, aquele que tá secando até eu cair. Ele é frio, velho. Mustafa é sereno. Meu pai sempre me disse. Vai, Domênio. Sim. Nada é tão ruim. Quando o adversário elogia alguém do teu time, é porque o cara é ruim pra cacete. Eu elogio o Rogério Ceni toda vez que eu falo com ele. É ruim. Não, o Rogério é ruim. Mano, não, mito é mito. Vem falar do gordo aqui. É porque mas é verdade que eu sou imparcial. Não, eu sou imparcial. É ruim essa praga. Mas, ô Domênico, dificilmente o Mustafa teria contratado 40 jogadores. Onde esse cara aí sair do Palmeiras, o Palmeiras já vai melhorar. Ele já saiu. Mano, ele não contrataria 40, ele contrataria 20, todos ruins também. Ruim. Então, mas pelo menos ele contrataria 20. Ele ia agir na razão e não na emoção. Eu vi o bom e barato que ele fez, que derrubou o time também. É porcaria do mesmo. Mas ele construiu o time da Parmalat. Era ele o presidente. Mano, os 300 que estão lá, tudo conselho, eu não confio em nenhum, é tudo ruim. Já provou o dinheiro da Parmalat, você jogando FIFA Manager, você montava o Palmeiras e todo. Ah, mas tem gente com dinheiro só faz bobagem, viu? Félix, manda teu palpite pra hoje e mande seus abraços. Então, Dodô, acho que vai ser uns 2-0 pra nós hoje, hein, Dodô? Tomara, Deus te ouça. Ô, Dodô, posso fazer uma pergunta? Você mantém aquela opinião sua ainda lá, daquele dia que você acha que o Palmeiras vai cair ainda? Se eu acho que vai cair ainda? É. Eu acho que tá bem difícil de ficar na Série A. Sabe por quê, Félix? Eu acho que hoje, beleza, a gente pode ganhar hoje e dar uma respirada. O empate é ruim só hoje? Só que o Palmeiras... Ruim, péssimo. Muito ruim? Porra. E eu vou dizer por quê. Vou dizer aqui por que é ruim. O Palmeiras tem uma sequência muito dramática. Muito dramática. Eu não sei se vai conseguir conquistar pontos assim, não. Grêmio em casa é difícil. É difícil. Santos em casa é difícil. É clássico. É molhado. Clássico. Depois pega Cruzeiro lá. Cruzeiro lá, velho. É difícil. A broca é fumegante. É. Depois tem o outro é clássico. Barbaridade, depois é barbaridade, velho. É o Corinthians, outro clássico. É verdade. Aí depois eu não lembro se pega o Bahia, se, acho que é o Bahia lá. Lá. Aí é um jogo de 6 pontos. E você sabe como é que é. O Figueirense com nós 6 pontos não conseguimos ganhar. É. Mas na situação do Palmeiras depois, hoje, todos os jogos são de 6 pontos. Depois, né? Parece que é o Atlético Mineiro aqui, São Paulo lá no Morumbi. Sim. Depois é o... Olha, é freguês, olha, né? Olha a sequência. Vai vendo. É. Olha a sequência. Olha o Porco Cid, vai vendo. Depois, toca pra mim. Se não me engano, é o Sport aqui em casa. Aí depois tem o... Tem o Sport em casa. O Inter... Curitiba fora. Inter em casa, parece. Tem Atlético Mineiro aqui. Não, Curitiba e Inter fora. E o último jogamento do Paraná aqui. É um pau de xepa, tá vendo? Por isso que eu falo, Mineiro, ô Félix, eu como Oi. Torcedor, eu tô todo jogo tô torcendo um, né? Desgraçado pra sair. Mas ainda eu tenho minha dúvida se vai cair ou não. É uma montanha russa de emoções. Desgraçado, tô com medo. Não tô confiando, não, tô com medo. Aquele time lá tem que ter medo mesmo, tá difícil. É difícil, mas vamos confiar, vamos lá. Atlético Mineiro, São Paulo. Já fez promessa? Cruzeiro. Já falei isso aí. Só porrada. Então tá bom. Félix, manda teu abraço aí, vamos lá. Então, Dodô, eu gostaria de mandar um abraço aí pro Mano, pro Benjinho, que eu assisto o programa deles na Fox, é. Obrigado, bom, mano, caramba, valeu, fera. Eu mandar um abraço lá pro Pascoal, que meu pai é maior fã dele, mano. Ô, Pascoal. Pascoal é sangue bom, mano. Pascoal é. Um abraço pro Pascoal, pro Oscar da Rádio Globo aí também. Maércio Ramos, gente boa da Rádio Globo também. Então tá bom, meu velho. Eu só gostaria de confirmar, a Avenida Paulista, 1439, 7h30 da noite, é isso, Dodô? Isso, 7h30 da noite, isso mesmo. No sábado, tá bom? Valeu, Dodô, obrigado, dá um abraço pra todos vocês aí. Valeu. Oh, obrigado. Caralho, bom, mano. Isso, muito obrigado. Valeu, mano. Falou, Dodô. Valeu, falou, falou. Abraço. É nóis. Tchau. Tudo de bom. DJ Broca Fumegante. Broca Fumegante. Broca Fumegante. Ah, Bruce Beat. Give me some review. Oferece essa música aí, Domênico, pra Bruna que tá fazendo aniversário Bruninha? Hoje. Bruninha? Bruna. É. Parabéns pra Bruninha que faz aniversário hoje. A filha do Flávio aí. Meu primo faz aniversário, o Fernando. São Paulino Roxo. Pessoal aí da Nativa Açaí aí. Obrigado aí, gente. É nóis. Nani faz aniversário hoje. Nani, uma amiga minha, um beijo pra Nani. Dedica essa música também pro Rabino Noah. Hoje é suporte e nós vamos ver o jogo do Corinthians na Sucal hoje. Ô, vamos lá, o Rabino Noah. É. Ô, um abraço aí pra de Raxameia. Do Rabino Ed Cafi. Do Ed Cafi fica do Rabino. É meu Rabino, Ed Cafi. Mano, um abraço, então, pro taxista Arquimedes, né? Tá sempre ligado e transportando o estádio 97 pro São Paulo. Arquimedes, quanto? Um abraço pro Cláudio aí também, viu? Grande Cláudio. Da Saia Nativa também, valeu. Olha, eu posso fazer uma pergunta? Se o Palmeiras ganhar hoje, eu garanto meu ingresso pro Energia na Veia, pra festa? Assim, não. Porque eu quero ir. Não. Dia 8 de novembro. Aliás, vou falar da festa do Energia na Veia. Então, fala aí, porque eu quero ir. Deixa eu te falar. Quando chegar perto da data... Certo. Naquela semana lá que deve ser, quer ver? Mas deixa eu fazer uma pergunta enquanto você procura aí. Não, eu posso brincar nos brinquedos do Tim? Deixa eu brincar, cara. Até dia 7 de novembro é o dia. 7 de novembro é sexta-feira. Eu posso brincar nos brinquedos tudinho? Se dia 7 de novembro nós estiver bem fora da zona de Bahia, bem fora, eu descolo ingresso pra você. Só se for pra Libertador, eu tô ferrado se eu depender disso aí. Só sair fora do rebaixamento. E na festa eu posso brincar os brinquedos tudinho? E vou dizer mais uma coisa pra você. Vai ser 8 de novembro lá no Hopi Hari. E vou dizer pra você, Ceará e meus amigos, que é o seguinte: teremos todos os DJs do Energia na Veia distribuídos em duas pistas dentro do parque, teremos jogos de atalho no telão, os melhores filmes da época e muito mais. Agora imagine só você, o Hopi Hari inteiro tomado pelo clima do Energia na Veia. Que show de bola, hein? E uma coisa muito legal, que o ingresso que você comprar vale pro sábado inteiro. Você pode ir lá brincar desde manhã, fica brincando. Inteiro. E aí você vai ter que dar uma saidinha do parque pros caras organizar a coisa, e você volta pro parque. Toma um banho, né? Não, você pode ficar no estacionamento e voltar. Tá certo. Não tem problema, entendeu? Só pros caras montarem todo o aparato que vai ter. Porque vai ser um puta aparato, né? Sim, senhor. É. E aí vai continuar com o mesmo ingresso que você pagou, você entra pra festa do Energia na Veia e com os brinquedos funciona de novo. Olha, ingressos à venda, lojas Tentibit do Shoppings, lojas Offner, vendas online também pelos sites ingressorápido.com.br e casadoingresso.com.br, tá bom? E se você for de carro também, outra dica importante pra você, tem um imenso estacionamento pra você guardar o seu automóvel, tá bom? De repente você pode comprar o seu transfer também, se você quiser deixar o seu carro na garagem da sua casa, você pode, por exemplo, comprar um transfer com a Teles Music, olha que legal. Informações sobre o transfer, ligue 3083-2134, 3083-2134, é a festa da véia no Hopi Hari. Compra já seu ingresso em primeiro lote com preços mais em conta, hein? Realização, Actuel Mix. Promoção exclusiva da Energia 97 FM. Eu quero dizer o seguinte, você é maravilhoso tocando no rádio, internet, fazendo casamento agora, Domênico Gato. Você fazendo casamento, você tá em toda parte. Muito obrigado. No que suco, na internet, que beleza. Jimmy Cliff. Ele tinha uma época que ele morava aqui, lembra? No Brasil, né? Ele só fazia só aqui. Só. Na época dessa música. É boa, ó. Lembra da época do Lambar? Lembra do... Lembro. Que era aquele lá na represa de Guarapiranga? Como chamava? Qual? Como chamava, Bá? Aquela casa Desova. Lá, aquela casa lá famosa, na represa Desova. Lá. Desova. William Capri? Hã? Reggae Night. Ah, mas o Reggae Night era lá na... Tá louco, não era lá. Não, não era lá, era lá. Ô, o urso aí é da Guarapiranga, ele sabe. Na represa, sim. Guarapiranga. É isso mesmo? É. E o bom que acontecia com o corpo, o cara derrubava o corpo e boiava no outro dia, dava uma repercussão. Uma pena. Eu derrubei aquele corpo na Guarapiranga. Você derrubou aquele gordinho lá, tá querendo pegar. O cara tá louco pra pegar você, viu, Bota? Derrubei muito. Isso, porra. Quer pegar ali você, é bom, Domingo, que o pessoal faz bolão, mano. Como bolão? Assim, mano? Como assim, bolão? O pessoal às vezes se reúne ali na beira da represa pra beber, a sexta-noite, assim. Quem cai primeiro? É, vamos fazer um bolão aqui. Quantos vão aparecer boiando aí no domingo cedo? Aí o pessoal volta no sábado à noite lá. Você viu que essa onda aí de secar a seca aí tá complicado, hein? Como assim, secar a seca? Como assim, não entendi? Secar a represa. As represas, os rios. Rádio tá secando? Pô, é só carro aparecendo, velho. É, você viu o cara de carro. Carro que aparece de tudo que é jeito, velho. Mas por isso que eu falo que a solução é o metrô e quero agradecer a expressiva votação em São Paulo. Rapaz. Muito obrigado e vai chover. Então tá bom. Estádio 97, pela Energia 97, vamos ler algumas mensagens. Nome de Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen com parcelas de R$670, hein? Conheça. Também em nome aqui de Banditec, meus amigos. A faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br. Também em nome de Sony Xperia E1 Dual TV. O smartphone completo da Sony por apenas R$499. Dodô Wendel está com 33 anos e prestes a completar 300 jogos com a camisa do nosso Palestra. E ele ainda está em busca do primeiro gol na carreira profissional. Não fez gol ainda? Quem ele falou? Wendel. Não, não fez nenhum gol ainda? Não sei dessa informação não. Mas você tá falando aí, vamos pesquisar. Como é que contrataram um cara desses? Abraço. Não foi contratado, ele veio de lá. Ele é da base, não foi contratado. Ele veio de lá. Às vezes eu acho que o Homer Simpson falando é o RG. RG, garotão. Ei, aqui é Corinthians. Isso foi um elogio? É um elogio. O timbre de voz do RG apareceu. Eu tô fechando com eles, já vou dublar o... Boa, RG, vai ganhar a graninha. Ei, RG, garotão. Quem mais aqui? Boa noite, Domênico, você é o melhor, parabéns pelo seu trabalho, concordo com você. Bom, deixa pra lá isso aqui, vai. Vamos lá. Elício Almeida, porque não leio o outro, não posso ler também esse. Não leio, né? A favor nem contra. Nem contra. Se abstenha. É, melhor. Senão os caras falam que eu sou. O senhor não tem moral pra ler. Falando mal. O senhor não tem moral pra ler isso aí. Pra fazer o senhor não tem moral. Nossa, que meio estranho, cara. Por quê? Mal escrito? Ele mandou um link aqui, velho. Depois eu vou tentar abrir esse link aqui. Cuidado com o link, hein? Não, é link do negócio do Michel Bastos, São Paulo, sei lá. Bom, é que pegou gancho de 3 jogos. Ah, então já foi falado, né? Mas, ô Domênico, uma outra informação importante aí. Não é de nenhum clube de São Paulo, mas é um jogador aí que acho que jogaria fácil no futebol paulista. Quem é? O D'Alessandro renovou com o Inter até 2017. Esse é bom, hein? D'Alessandro é monstro. Mas você viu, né, mano? Você viu quanto? Porra, deve ter sido 700 paus, velho. É sério? É sério. Engraçado que ele falava que ia voltar. E depois o Ben já fala que não tem mais jogador que ganha isso aí, que a tendência do futebol brasileiro é começar a economizar. Só um minuto, o D'Alessandro é um jogador que se tornou ídolo do Inter. Mas não vale, não vale 700. Que não vale, não vale. Mas eu tô falando de um ou outro. Você vai ver daqui pra frente. Mas é a contramão, eles estão indo na contramão. Deveriam já colocar o D'Alessandro falou, hoje a realidade do futebol brasileiro não é pagar mais esse valor. Mas é um aí ídolo, outro clube vai lá e paga. É um ídolo. Do mesmo dia que a gente falava que tem o Rogério no São Paulo, o Luiz Fabiano no São Paulo, o Marcos no Palmeiras. O D'Alessandro ficou um desses. Mas vale 700 quanto pau? Veio ganhando? Não acho que vale. E o Neymar? Mas é aquela coisa do ídolo. E o Neymar? Quanto veio ganhando? 350. RG. D'Alessandro. O ídolo que vai quebrar, D'Alessandro contra. Te garanto que não é o D'Alessandro que vai quebrar o Inter. D'Alessandro contra Alex e o Ganso. São os melhores camisas de futebol brasileiro hoje. Ele consta tá entre os 5. E o Valdívia? Esse é o seu 5? D'Alessandro, Conta, Ganso, Alex. E eu coloco o Valdívia. Você não falou o Everton Ribeiro? Você não... O Everton pra mim é ponta de lança, ele não é lançador. Ele é um cara mais atrás, ele é quase um atacante, mano. O Everton é grande jogador, Everton, mas pra Ribeiro, mim ele é mais... Não é tão 10 assim. Everton Ribeiro hoje é melhor que o Ganso, gente. Jimbo Horn. Fala, galerinha, top demais o programa de vocês. Sugestão, poderia ter mais um santista na mesa para fechar com chave de ouro. Hoje todos os times da mesa têm dois representantes, exceto a portuguesinha. Abraço a todos. É, português acabou, cara. Deixa pra lá. Como assim tem todos de índio? Ah, é o Mota e o... É verdade. Você e o Rude. São Paulo tem 3. Palmeiras tem 3. Como tem 3 Palmeiras? Benja, Sombra e Mota. Benja, o Benja... O Benja é o Cássio, o Benja é corintiano. RG, hoje a raposa vai comer o galinheiro todo. É só pena que voa. Raposa deve ser um cara que vai entrar na tua casa aí, velho. É isso aí. E vai voar a pena pra tu cotelado, velho. Aí tem. Aí você pode escolher de quem, velho. Porque ainda tem no mínimo umas 3 na tua casa. O apelido dele era Kid Raposinha, ele comia. Kid Raposinha entrava na casa das pessoas. Corta pra mim, meu filho. Dá trabalho pra família. Sem malcriamento, com o Sem malcriamento, sem malcriamento. Mas aqui, com esse time que entra o Jonatas Ferreira, que mandou. Jonathan. Com esse time que entrará em campo contra o Cruzeiro, vai ser osso, hein? Tudo isso por causa desse maldito calendário do futebol brasileiro. Mas Corinthians, fazer o quê, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Mas o Cruzeiro também tem os desfalques dele lá. Todo mundo tem o seu canto pra chorar, parceiro. É, tem 4 cantos lá, cada um chora num. Até o São Paulo agora tá chorando, então, pô. Todo mundo tem seu canto de chorar, meu irmão. Boa noite, Dodô. Escrevo de Paris, França. Estava com saudade de vocês. Ulala, Missy Boku. Que chique. Missy Boku. Embaixo da Torre Eiffel. Estava com saudade de vocês porque eu ouvia todos os dias, sempre no trânsito de São Paulo. Agora em Paris e de férias. Aí depois de curtir essa cidade, lembrei de vocês. E também de torcer para o nosso Verdão. Abraço a todos. Como é o nome da criança aí? Um chupa memê. Como é o nome da criança que mandou o e-mail? José Rotolo Rodrigues. Ô, Rotolo, você tá em Paris, você vai lembrar de nós, velho. Em Paris, cheio de mulher, o bagulho da hora. Você vai lembrar da gente, velho. Mas quando eu viajo também escuta a energia, coloca no app. E pior do que o cara lembrar da gente, é o cara lembrar do Palmeiras, né? Que viu uma fase. Ô, mano, tá errado, sim. Isso aí você vai viajar pra esquecer. Ô, o cara tá lá na Torre Eiffel, Domênico. O cara tá na Champs-Élysées, mano. É, você viaja pra esquecer o Palmeiras. O cara vai naquela ponte lá que os idiotas vão lá colocar um cadeadinho lá, tá ligado? Vai cair, a ponte tá quase caindo, tanto cadeado que tem, mano. Ponte do amor. Então, mano. Tudo enferrujado. O cara tá lembrando do Palmeiras. Aí, mano, os caras quiseram copiar aqui em São Paulo a ponte do amor. Ele está. Quiseram mesmo? Ele está. Ele está. O Paulista é tonto. Ele está em Paris lembrando só de coisas boas. Ah, nosso programa do Palmeiras. Não, só nosso programa boas. Eu concordo. Só tranqueira. Nosso programa também é outra tranqueira. O cara em Paris não vai lembrar de eu viajante, parceiro. Curte o momento aí, irmão. Tá todo brincadeira. É pro colo do capeta. Com esse som maravilhoso, senhoras e senhores, o Benjamin vem abraço com um recado importante. Pois não. DJ Anderson Cabeça. Grande cabeça. Cabeça vai estar tocando lá no sábado, lá no seu Baltazar, que eu tô sabendo. Boa. Grande boa, Baltazar. Cabeça, então. Eu adoro o Anderson Cabeça. Ô, Benjamin, fala então aí do grupo S. Vamos lá, vai. Ô, Benjinha, você sabe o que é hyper? Ah, amigo! É claro que eu não tenho a mínima ideia! Boa, Benjinha. Hyper é tudo que é moderno. É o assunto do momento das pessoas descoladas. E seguindo essa tendência, o Grupo Extra prepara o seu breve lançamento, que é o Hyper Home Design. No melhor do Alto da Boa Vista, uma região tranquila, completa e com uma grande vantagem. Está bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Você vai sair do apartamento, atravessar a rua e entrar na estação. São apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados e lazer completo, que vai do térreo até a cobertura. Isso mesmo. No Hyper, você terá lazer acima das expectativas. Então vá conhecer na rua Doutor Antônio Bento, 139, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Anotou, né, amigão? Esse é o Hyper Home Design, mais uma realização do Grupo Ester. Informações? Ligue 5546-0439, 5546-0439 ou acesse www.ester.com.br/hyper. Hyper com Y, hein, Benjinha? Grupo Ester, um nome construído com história. É isso aí, então vamos partir agora para mais ouvintes no 3284-7097. Vamos lá? Fazer o quê? Vamos lá, o Asdrubal tocou, tem ouvinte, vamos lá. Vamos ver aqui, 3284-7097, mais ouvintes, alô. Alô? Alô? Alô? Alô? Quem fala? Alô? Oi, quem fala? Oi, é Marcos. Ui, é Marcos. Tudo bem, Marcos? Ui, é Marcos. Fala, Dodô, tudo bem, meu caro? Tudo bem, meu caro? E aí? É Marcos, cara, do que teu nome completo? Não acredito que eu consegui, cara, puta merda. Nem eu, puta. A boca suja. A boca suja, porra. Você pode falar para a boca. Desculpa, gente, é emoção. Fica tranquilo. Nome completo. Marcos, nome completo. É Marcos Vinícius de Freitas. Freitas. Agora sim. Hoje. E quantos anos você tem? Eu tenho 24. Pô, mas não tive vergonha de admitir aqui, aí, pô. Sacanagem. É, o cara assumiu. RG, ele assumiu, RG. O senhor, armário. O senhor não tem moral pra falar isso no rádio? Não tem moral. O nome dele me lembra duas situações. Qual situação você lembra? Não tô nem nos quatro. Aquela época. Aquela época, muito tempo. Sim. Baixa o volume. Baixa o som, porra. Opa, baixou. Aí você lembra quando você freitas as batatinhas? Sensacional! E qual a segunda situação? E aí, enquanto você tá ali no você escuta aquela música. Abaixa o volume do rádio, Marcos. Tá abaixado. Desliga. Vai, e aí, RG? Aí, enquanto você tá ali naquele Freitas dos Batatinhas, você ficava escutando aquele grande sucesso, velho. Qual sucesso, RG? Elis Regina. Como é que é? Os Marcos de Março, entendeu? As águas de Março. Hoje você está... As águas de Março. Marcos fechando o verão. Está impossível. Impossível. Beleza, auditório. Então, tá bom. Ô, meu velho, e aí? Qual que é o bairro, hein, o Marcos? Eu sou do bairro do Limão. Limão. Cuidado aí, ele, então, azedou. Perto da ponte, do Limão. Ponte do Limão. Eu tô morando aí, aliás, junto. Tá morando onde você tá morando? É, o bairro do Limão é do lado da freguesia. Eita! É do lado! Freguesia. Ô, palhaço, deixa eu te explicar. Palhaço! O senhor não tem moral. O senhor não tem moral. É um bairro alto na casa. Burretinha, deixa eu te explicar o seguinte. O que é isso? A Avenida Nossa Senhora do Ó. Ela pega a avenida toda e ela faz esquina com a Celestino Burral, que é a Celestino. Deixa eu falar. Avenida Nossa Senhora do Ó. Ela é esquina com a Avenida Celestino Burral, que é bairro do Limão, é freguesia bairro do Limão. Mas limão é limão, laranja é laranja. A Avenida Casa Verde, ela vai lá, ela começa lá no Imirim e vem aqui embaixo, morre na ponta do Limão. Se você... É porque eu moro na Avenida Casa Verde, Casa Verde. Mas se você morar na esquina das duas, eu moro do lado ali. Não, e vou dizer o seguinte. Não. Se morar na CZ Freitas, é brincadeira, velho. Então ferrou. E aquela Avenida Sapopemba que vai no inferno. E eu quero avisar o subprefeito de lá, todo dia, por falta de sinalização, tem gente morrendo atropelada. Morrendo atropelada. Limão e na freguesia. Então tá bom. Mas dois vai. E o time, Marcos, time. É Tricolor Paulista do Morumbi. Tricolor. São Paulo. O Tricolor que tá na pedra, viu, Marcos? Oi? Na pedra? Tá aqui. Foi escalado, já saiu a escalação. Para o jogo daqui a pouco, contra o Atlético Patético Mineiro. Eu vou falar Xebão. Paranaense. Fala aí, o time que eu vou falar Xebão. Vamos lá. Mano, Rogério Ceni. Bom pra caramba, meu. Hudson. Eu inventei esse cara na lateral. Hudson na lateral? É. Não sei o que vai dar hoje, mas é bom. Mas ele tá pegando confiança do Muricy, né? Continua aí. Você gosta, Marco? Não gosto não, cara. Não? Continua aí, meu. Paulo Miranda. Bom, meu. Gosta? Fala, Marco. É, pro Paulo Miranda, mais ou menos. Vai, lateral. Antônio Carlos. Bom, meu. Bom, xerifão. Eita. Michel Bastos. Bom, meu. Bom também. Denilson. Mais ou menos. Denilson, cabeça quadrada, mandando no meio campo ali. Bom de bola. Maicon. Não, achei ruim pra caramba. Esse é ruim, hein? Tá ruim, vou dar mais uma chance só hoje, não deve depois. Mandar embora. Não. Vamos prestar Palmeiras lá, meu. Ganso. Michael tem uma síndrome de craque que eu vou te contar, viu? Pisa na bola, o cara acha que é camisa 10. Ganso. Bom pra caramba, meu. Esse é monstro. Osvaldo. Já foi melhor, né? Vamos ver. É, o jogador vagalume, né? Exatamente. É ruim pra caramba, mano. Allan Kardec. Bom, monstro. Monstro também não, né? Faz tempo, tá devendo um pouco, né? Não, na verdade. E o Pato? Pato tá bem, tá bem. Dá pra mostrar mais, acho, mas tá bem. E ele, o professor que volta hoje, Murici Ramalho. Grande Murici, esse não tem o que falar, né? Caramba, meu. Você tem que erguer uma estátua, né? Salvou a gente. O senhor não tem moral nenhuma pra falar mal do Murici? Não. Vou melhorar o ambiente aqui? Você não tem moral alguma pra falar sobre ele? Ô, Marco, ele é grande treinador. O que você tá achando hoje? Como é que vai ser a postura do São Paulo? Jogando em casa contra um time médio e ultimamente a gente não pode afirmar nada se cravar que o São Paulo vai lá e ganhar, né? Que o São Paulo às vezes dá umas derrapadas com esses times. Mas essa vitória contra o Grêmio, será que não vai dar uma motivação extra? Ué, o São Paulo ganhou do Cruzeiro. Depois só teve derrota. Mas, Mota, o time do Atlético Paranaense, com tudo, é claro, cada jogo aí a gente não pode cravar a coisa. Qualquer jogo você tem que respeitar hoje em dia. Mas o time do Atlético do Paraná é triste e se não abrir o olho mesmo, para. Ele cai. É isso que eu tô falando, pô. Mas o São Paulo tem mostrado que às vezes rateia com uns times que não tem nada a ver, gente. Portuga, concordo com você. Esse time do Atlético Paranaense aí, pelo amor de Deus. Você tem a escalação do Atlético aí, Mota? Pesquisa a escalação. Deixa eu falar a escalação rapidinho. Tá aí na mão já? Dá uma olhada no time dos caras pra você ver como é fraco. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. O time do Atlético é ruim mesmo, viu? Olha lá. Quem é? Goleiro. Beverton. Esse é bom. É ruim mesmo. Suelton. Tá de brincadeira, aí, ó, vai. Aí, ó. Gustavo. Kleberson. Kleberson não é aquele, não. Não, né? Não é outro. Tá. Natanael. Quem é Natanael? Não me diz. Pateiro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mas vocês estão chovendo numa olhada, é óbvio que o time deles é ridículo. Lógico. E quantos pontos a gente não perdeu pra time igual? É verdade, isso que eu tô falando. Teria hoje, continua aí. Pra time. Quem é? Meio campo. Sobra, não adianta discutir. Os caras não aprendem, velho. Não adianta. Não tem tá mais. Cansado, tem, mas... Tá cansado de ver e de saber bem, que no papel e no microfone é fácil. É. Mas tem que jogar. Mas tem que jogar. Tem que jogar. Mas hoje, se você tem na loteria esportiva, é claro que você vai apostar na coluna 1. Não mais. Não, pera só um minuto. Coluna 1 seco. Eu não aposto. Sim, claro. Nem duplo vai. Claro. Nem duplo vai. Eu vou no duplo. Exato. Não. Mas você na loteria, você tem um limite de duplos e triplos. Então, você não vai gastar um duplo aí. Eu não vou gastar um duplo aí. Mas nesse eu gastar um duplo. Provavelmente você não vai gastar duplo aí. Você vai usar mais o duplo, né? Por exemplo. Você gastaria duplo aí? Não, sério? Vamos falar sério. Você gastaria duplo aí? Ó, vamos supor. Palmeiras e Grêmio no fim de semana. Então, e aí? Tem mais cara de usar o duplo do que hoje. Sim. Concordo? Botafogo e Palmeiras. Não, duplo. Eu apostaria no Grêmio. Eu apostaria. O quê? No Grêmio? Palmeiras. Aqui em São Paulo? Ah, não, tô falando. São Paulo e Grêmio. Não. Grêmio e Palmeiras. Porra, é o jogo da torcida, Peugeot. Não, Palmeiras e Grêmio, então. Agora, Botafogo e Palmeiras. Sem brincadeira, eu usaria um triplo. Eu usaria um triplo. Eu uso. Qual jogo? Botafogo e Palmeiras hoje? Triplo. Agora, uma coisa. É um jogo duríssimo, uma coisa é jogar na loteria. A outra é o jogo. Entrar lá e jogar. Os caras têm que saber que não é fácil, não tem essa. Mas, ô Marcos. Oi. Nós temos vários desfalques pra hoje, hein? Tá complicado. Ô, deixa eu falar. Seleção Cassino aí, tirando vários jogadores da gente, e lesão, e... Eu não sei não, mas eu tenho a impressão de que o São Paulo deixou todo o futebol contra o Cruzeiro, cara. Eu não sei o que aconteceu. E Marcos... contra o Grêmio jogou bem. E Marcos, todo esse papo nosso aqui é só pra dizer o seguinte, só pra exemplificar o seguinte. E na teoria é isso que está se falando. E na prática, são os lamentos de santistas, corintianos e são paulinos por pontos que perderam para times bestas. E em casa, hein? Agora deixa eu falar negócio, mano. Eu falei com o meu médico hoje, viu? O meu médico falou assim, Mura, vai que o jogo é fácil, é tranquilo. Meu médico falou, Mura, vai que o jogo é fácil. Tá bom. Inclusive, eu quero agradecer você que tá dando uma força aí, DJ Ramalho aí. Moleque é tocando. Fabinho? DJ Ramalho, bom pra caralho. Fabinho Ramalho. DJ Ramalho, mano. Fabinho Ramalho. Ele vai tocar, falar que é trabalho, tudo, bom pra caralho. É, DJ Work. Pô, mas o jogo é fácil hoje, mano. DJ Here's Work. O jogo é fácil, mano. Olha aqui, saiu a escalação, professor. O que eu fiz aí? Fala aí. Você já falou a escalação? Eu fiz. Não sei o que eu fiz. Não sei o que eu fiz. Eu cheguei lá, o Milton falou, o time é esse, mano. Vai lá e treina. Não, imagina, amor. Milton Cruz falou, tudo pronto, meu. Duvido. Falou tudo pronto. O último tá na lateral direita, meu. Não sei o que aconteceu comigo. É, mas toma uma tarjinha preta. Tô tranquilo. Mas mesmo com essa escalação, mesmo com os desfalques do Kaká, do Souza, de zagueiro, do Álvaro Pereira, com todos esses desfalques, São Paulo tem nomes no elenco, né? que justificam, assim, ter um bom futebol. A pergunta é, quem do time do Atlético Paranaense você queria no seu time ou quem do time de São Paulo? Do São Paulo você queria um 6-7, do Atlético Paranaense você não queria nenhum. Sim, mas né? Isso é mas normal isso falar. Aí não credencia a vitória, tem que jogar. Credencia. Você queria algum do Chapecoense? Nenhum. Então, o Chapecoense ganhou de um monte de time grande. Entendeu? Você tem certeza. Ó, Chapecoense veio aqui, ganhou de São Paulo. Fez bilu-bilu. Perdeu. Empatou com o Corinthians. Tomou a naba nossa. Perdeu pro Santos e pro Palmeiras. Mas ganhou, empatou com o Corinthians e tirou ponto. Tirou a naba nossa. Tirou ponto no adversário. Nós vingamos São Paulo e vingamos o Corinthians. Dos paulistas que estão melhor no campeonato. 50% de aproveitamento de São Paulo. E deu canseiro e muito time grande. Mas tem margem de erro de 50% de aproveitamento? Segundo a pesquisa. É verdade. Meu Deus, hein? Ô Marcos, então olha, pra fechar sua participação, dá o seu palpite pra... O jogo começa daqui a 15 minutos. É, eu vou perder o começo que eu tô no trânsito aqui ainda, cara. Mas eu acho que dá São Paulo 2-1 hoje. Ó, quem pode perder o começo é você, o São Paulo que não pode perder no começo. Não, daqui a pouco começa, tem gol! É, mas fica atento aqui, que a gente vai estar com o popular, se sair gol, né, o tem gol! Senão é o famoso... Vamos melhorar o nível disso aqui. Vamos falar do Palmeiras. Senão é o famoso perder o fio da meada. Vamos melhorar o nível disso aqui. Olha o respeito aí, hein? Vamos falar do Palmeiras? Melhorar o nível disso aqui. Ô, amigão, um abraço pra você, boa noite, obrigado, viu, Marcos? Cara, obrigado pela oportunidade. Ouço vocês aí há 10 anos que eu tento ligar e. Valeu. Pô, tô feliz pra caramba, cara. Parabéns, obrigado, pra você. Velho. Falou. Valeu, um boa mais. Sorte lá no Morumbi. Together, velho. Forever. Valeu, tchau, tchau. Saindo do Morumbi, Broca Fumegante. Broca Fumegante. Vai, Broca. Vamos aproveitar que o Broca. Região tá Urbana. É. Região Urbana. DJ Broca Fumegante. Nos toca discos. Que já não é mais disco. É apenas um pendrive. Pode voltar, hein? Eu posso pedir um negócio pro senhor? Rapidinho, porque eu já fiz um acordo com o Domênico, agora há pouco o senhor não que tava. Dia 7, dia 7. Energia na véia no Hopi Hari. Já fiz o dia acordo 7. Com ele, já fiz um acordo. Acordado. 8 de novembro. Agora, se o Palmeiras não cair, ele me prometeu um negócio assim fora do ar. Se não cair, eu posso ir pro navio. Aí. Tem banca pra mim, cabina. Não. Nada, pera só, você tá sendo leviano. Você tem gravação. Você é moleque. Olha, falei que até o dia 7 de novembro, que é um dia antes da festa do Energia na Véia lá no Rubiário, que o Palmeiras está bem longe da zona, eu pago o ingresso para você ir lá no Rubiário. Mas se não cair... Se aí, não cair, eu preciso ver depois, aí é outro... Deixa eu chegar lá, depois a gente vê um outro negócio. Cabine para um navio, calma, né? Calma. Vamos, RG, senão... Zé tá te chamando, mas você tá louco. Eu quero você bem longe de mim, você é chato para... Mas eu gosto de você, cara. Olha, aqui gosta. Navio da Véia. Você vai. Se boa. O Palmeiras não quer, você vai e ainda dorme com o Domênico. Boa, tá vendo? O Michel Bastos, que pegou três jogos de gancho, né? Sim. Mas não cumpre hoje, porque... Mas tem que tomar cuidado. Agora, cuidado, hein? Tem que tomar cuidado. Ligaram no São Paulo? Avisaram. Se o fax não funcionou, velho... Vamos falar do Peugeot, Peugeot 208 com central, touchscreen, com GPS, MP3, Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve, troca de marcha no volante. A versão Active Pack com câmbio automático e motor 1.6 Flex Start por R$ 670 mensais. Tem também o Peugeot 308 com teto panorâmico, roda de liga leve, faróis de LED, neblina e rádio MP3, USB e Bluetooth por R$ 690. Não dá para perder essa chance de impressionar. Vá a uma concessionária Peugeot e acelere o seu. Respeite os limites de velocidade. Estádio 97 também tem o oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Fala pro pessoal como que se faz a barba, mano. Fala aí, conta. Opa, aí. Com certeza, Sombra. Domênico Gato falou que vai fazer a barba hoje. Fiz ontem, mano. Hoje não tem. A sua barba cresce muito, Domênico. Ontem com... Tem que fazer a barba de uma hora. A barba cresce muito. Cresce, minha cresce. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né, Domênico Gato? Vai. Somos imbatíveis no videogame quando a gente pega a molecada pra jogar. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigos. Mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homens. Você já sabe disso, né, RG número 2? Por isso, opa, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, RG. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Boa. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também. E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade. Qual? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção, RG. Vai oferecer muito mais performance pro seu dia a dia. Você que tá cheirando vômito de bebê agora aí no trem da CPTM. Gorfo. Você que tá cheirando gorfo agora no metrô, velho. Tem que usar, né, a linha de antitranspirantes da Bozano, cara. Verdade. 48 horas de proteção, hein? A nova linha da Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ô, velho. O Laor se manifestou, comparou o. É verdade, comparou o Damião a um pangaré. É, você viu? Sim! A única coisa que eu não chamei o Damião ainda foi de pangaré, mas ele acho que ele achou legal a minha ideia de dar uns títulos. A tua, qual foi a comparação que você veio? É um abajur, é isso? Hoje? É. Não, ontem. Hoje? Ah, hoje, qual que é? Hoje é botão de semáforo. Botão de semáforo. Você pode explicar por quê? Você já teve a oportunidade de ficar parado no semáforo de pedestre, apertando o botão para ver se funciona? É. Sim, você aperta e demora. Não funciona. Demora e não pega, não funciona. Não funciona, sabe, você, pra nada. Você vai, é decorativo isso? Você vai pelo time do que é pro trânsito. Os caras acham que funciona, mas não funciona. Você fica ali, dá dó das veinhas, viu? As veinhas ficam ali, aperta. Coitada das veinhas. Não atravessa. Quando eu tava no Mobral, eu lembrei de uma professora que me fez essas perguntas aí que você fez. Que ela falou assim, ela disse assim: será? Qual animal que bale? Eu disse: balão. Qual animal que ladra? Eu disse: ladrão. Ela falou: qual animal que muda de cor? Eu disse: semáforo. Mas não disse, eu disse sim. Semáforo. E você viu que engraçado, né, senhor? Agora ele é oposição. Depende do acordo que eles chegam nos bastidores, eles estão do lado. Quem é a oposição? O Laor agora. O Laor. Partiu pra cima dos caras lá e virou oposição. Muito bem. E o Internacional renovou com o D'Alessandro até 2017. Bela renovação, hein? 700 mil. Quanto? 700 pau. O cara lá. O cara lá já é loucura. É o cara, né? Segundo um amigo tuiteiro aqui que falou que trabalha lá, disse que ele manda mais que o Abel lá. Ah, ele é o cara lá. Ele tem moral, né? Mas é assim, eu não sei se esse valor é, se não é. Mas vou te falar, é um belo jogador, ótimo jogador. Também, hein? Tá no site isso aí. É entre os 5 melhores camisas 10 do Brasil. O que eu sei é que lá o cara é o cara, mano. Ah, é lá é. Fazer o quê? Não é? E ele não pipoca, hein? Ele chama jogo, ele resolve o jogo. É, isso é verdade. Ele não pipoca. Quando o jogo tá ruim, ele chama a bola pro pé dele. Ele é malandro. Esse aspecto é o cara, né? É o cara. Pô, que coisa, né? Eu tava vendo sobre o acidente na Fórmula 1 do rapaz lá, o Bianchi, né? Você viu? O capacete dele não tem marcas, né? E aí? Mas você vê que... A desaceleração, A desaceleração provocou isso, cara. Pegou na lateral o carro, passou o impacto. Mas você viu o impacto da freada. Mas aí o cara vem... É o cérebro batendo, o cérebro chocando contra a caixa craniana que provocou o dano, cara. Então você, quando for bater o carro, não freie. Acelere que é melhor, pelo menos o seu cérebro vai sair da merda. Se você acelerar é pior. É a parada, é nada. É nada. Para falar besteira. Vamos fazer um teste com você, vamos pôr você no seu carro, aí você vai. Aí vamos ver, você vai. Desenhar pra você. Mas porque a freada, RG. É pior, porra. A freada, mano. Mas isso aí, ó, só acontece com quem tem o cérebro pequeno. Ah, sim. É verdade, porque se ele tivesse o cérebro ajustado ali, Sombra, é igual o pé dentro do tênis que o número é maior, tá ligado? Edson Silva bateu o carro, então jamais vai ter outro problema. Mas é verdade, se ele tivesse colocado um calço, Sombra, entre o cérebro e o crânio, não teria tido esse chacoalhão. Todo mundo tem isso. Agora que é verdade, você tem razão. É verdade, mas é igual é o sapato maior no pé, tá ligado? Então fica sambando, tá ligado? Vamos fazer uma experiência. Vamos abrir a cachola do mano, vamos botar um calço. Não, faça isso. Algodão, vamos pro algodão, né? Meu amor, eu queria sapato quando tá sobrando. Já puxa algodão. Algodão nada, mete papelão. Famoso locutor de rádio com a cabeça mole. Bota pra mim. Tem balão de oxigênio? Suficiente pra todo mundo aqui? Providencialmente. Porque se abrir a cabeça do mano. Pode mergalhar. Não, não é verdade, gente. Olha, não tem um lixão ali? Olha. Não tem um lixão aí perto ali de. Hã? Me conceda uma parte? A cabeça do mano é o verdadeiro? Aparece, escritor. A cabeça dele? Aparece, escritor. É só o urubu. Mas na boa, é que o pessoal tá me ironizando aqui, mas o que eu tô falando é sério. Porque, por exemplo, Sombra, isso que aconteceu com o piloto. Não, pior que você pode acontecer com o lutador de boxe, que sofre muito impacto na cabeça. É bizarro o que você tá falando, mas teria uma lógica. Gente, calma, cara, calma, gente, terminar. O negócio é o seguinte: o cara que lida com esse tipo de esporte, que o cara sofre muito impacto, ele tem que se precaver. É. E não vem me querer falar, mas é um corpo estranho dentro da cabeça, o cara não vai conseguir. Lógico que vai. Jogador de defesa aí, famoso do Brasil, que morreu pelo mesmo problema que muitos boxeadores têm, da demência. Claro, na novela, é muito comum. É, umas pancadas na cabeça. Tem gente que toma tiro na cabeça e fica, vive com a bala alojada no cérebro, porque não pode tirar? É uma coisa, você colocar um calço, põe os calços de silicone, não precisa fazer um contorno de cérebro. Você põe umas bolinhas assim, você mede mais ou menos a espessura que o cara tem. Nesse momento, as principais universidades do mundo estão ouvindo a sua ideia. Mas é verdade, ó. Atenção você em Harvard aí. Eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Você coloca várias bolinhas. Mas Harvard tem faculdade de medicina. Eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Não, mas os caras têm contato com outro campo. Ah, entendi. Vai criar humano, vai passar por... Vai ter um busto. O bagulho é o seguinte, atenção você da USP. O negócio vai continuar? Ó, o cirurgião plástico, ele tem, por exemplo... Nossa, deixa aí. O cirurgião plástico, Sombra, quando a mulher quer colocar silicone, vai ele tem várias tetas sintéticas. Você vai mostrar lá, tipo, os moldes de silicone. Você, cidadão, que quer ganhar dinheiro na tua vida, você tem que começar a fabricar bolinhas, tá certo? Pra colocar na caixa craniana. Bolinhas. Porque tem cérebro que é maior, Sombra, e tem cérebro que é menor. Por exemplo... Tem cara que é mais cabeçudo e tem cara que é menos cabeçudo. Por exemplo, você diria que quem tem o cérebro maior? O Domênico ou o Mota? Acho que o Domênico. Domênico tem o cérebro maior? Mas você acha que isso significa que tem mais... É que a CPU do Mota é maior. É mais inteligente, é isso? É, eu acho que o Domênico, o cérebro dele, por ser um cara mais calejado na vida, eu acho que desenvolveu mais. O Mota é igual aquela CPU que não tem muita coisa, tá ligado? Não tem a placa de vídeo. A memória tá toda junto. Não tem muita memória, tá ligado? Tem a CPU grande, mano, mas não tem muito conteúdo. Você tá falando da memória RAM, você tá falando que a memória RAM do Mota... É memória não, mas ó, em termos de memória, eu acho que o Mota tem 1 TB de memória contra 560 GB do Domênico. Só. O Domênico não tem uma memória muito boa. É mesmo? Mas é porque ele ocupa a cabeça com outras coisas. Então, ó, você, por exemplo, Sobrar. E a sua, tem o quê? A minha não tem nada, eu sou caso perdido, velho. Mas o negócio é o seguinte, você que quer ganhar dinheiro, velho, você tem que fazer essas bolinhas, porque aí você vai colocar como se fosse um amortecedor. Lembra aquele tênis lá, Sombra, aquele Rainha Assistem? Você tinha um Rainha Assistem? Eu lembro, mas não tive. Você trocava lá o amortecedor, você põe o amarelo com o vermelho, lá você fazia a combinação para determinado tipo de terreno. Você usa como se fosse aquele bagulho lá, Sombra, dentro da cabeça, mano, é verdade. E aquilo ali vai fazer com que seu cérebro não se desloque de maneira tão rápida contra o crânio. 5 minutos aí, ó, o Villeneuve aí. Não é Villeneuve. É Jules, mas não é Villeneuve. Qual que é o nome do cara? Jules Bianchi. Jules Bianchi. Ele podia estar agora com a namorada dele, de mão dada. Se a Marina tivesse lido. Se a Marina tivesse escutado esse programa, colocar no plano de governo dela. Mas é verdade, Sombra. Se tivesse esse amortecimento aí entre o crânio e o cérebro. Efeito, põe. Poderia acontecer. Eu posso estar dando um start aqui, RG número 2, no avanço da medicina. Olha, start, tinha que botar um botão de você mandar pra parar, não é, papo? Vamos fazer. E só informação, que foi dada ontem, vou falar mais com relação ao Schumacher, você viu que um erro de tradução levou todo mundo a ficar pensando que ele tinha... melhorado. Declaração do Jean Todt. Não foi nada disso. Não é nada disso. Não era bem isso que ele quis dizer. Não era bem isso. Jura? Porque a declaração chegou... A palavra very bad foi excluída do negócio? Segundo a estatística, entendeu? Não era bem isso que era que ele quis dizer. Tiraram lá very bad, assim, excluíram da tradução. É porque todo mundo ficou, nossa, o Schumacher vai melhorar. Tá bem pra caramba. Não tá bem, ele vai estar bem, ele falou. Então, mas que a tradução, a tradução que fizeram, você sabe como é a internet, né? Na verdade, quem traduziu foi um moda foca, tranquilo e terrível. Domênico, oi. Sobre o Palmeiras... O que se comenta lá dentro é que o Paulo Nobre teria falado com os sócios lá que o Wesley já tem um pré-contrato com o São Paulo. O São Paulo, por parte dele, assim, nós não queremos nada. Depois do Kardec, a gente não quer outra confusão, não tem nada a ver, etc e tal. Será que o Wesley tem mesmo? O Wesley negou isso. O São Paulo tá negando isso. Pô, se o Wesley for, vai ser um... Alguma coisa tem, hein, negou. Uma puta mancada. Acho que ele vai jogar no São Paulo ano que vem. Eu acho que sim. E por que estão ambos desmentidos? Porque o Palmeiras precisa do jogador pra escapar da zona de rebaixamento. O jogador também não vai comprar essa briga agora. Por que não? Quer dizer, vamos supor, amanhã ou depois, o Palmeiras escapa, vamos pensar no melhor cenário. O jogador fica sem clube, qual o problema do jogador trabalhar no São Paulo? Nenhum. Agora, com o Palmeiras mal e as coisas acontecendo de forma errada, a pressão sobre eles é enorme. Por isso que eu acho que ele vai jogar lá. Agora, isso tá sendo, só está sendo dito porque corre o papo, né? E o contrato está pronto, só falta o Wesley assinar a renovação do contrato. São Paulo e Atlético Paranaense entram em campo agora. E Palmeiras e Botafogo lá no Rio também, Dudu. Já, já tô vendo, já, já, já foi o hino e já vai começar o jogo. Daqui a pouco tem informação. Daqui a pouco, se sair gol, você vai ver sim, ó. É, daqui a pouquinho. O Motinha já tá nervoso. Esse é o Estádio 97, oferecimento da Sony. Olha só, amigão. A Sony tem a dica perfeita para você que não quer perder nenhum jogo do seu time no Brasileirão, hein? Eu tô falando do Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony. Põe completo nisso, sabe por quê? Ele vem com tecnologia Dual Chip para você separar trabalho e diversão. Tem também, cara, eu tenho, é demais isso aí, tem TV digital para você assistir os seus programas favoritos e pra você não perder nenhum jogo do seu time, amigo, onde quer que você esteja. Além do mais, ele tem um alto-falante com um volume de até 100 decibéis, ou seja, o mais potente da categoria. É muito som, cara, é muito som. E o preço, você não vai acreditar, parceiro, apenas R$499, isso mesmo, apenas R$499. Então, amigo, corra para a loja mais próxima e conheça o Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony. Um abração para toda a galera da Sony. Um abraço pro Junqueira, pro Marquinhos Uematsu. É Sony! Muito bem, é Sony, não é, Narigudo? Vamos aos ouvintes, 3284-7097. Vamos a mais ouvintes no oferecimento de Peugeot 308, com teto panorâmico e rádio MP3, USB e Bluetooth por R$690 ao mês. Tem um esperando por você na rede Peugeot. Também HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Grupo Esser, o nome construído com história. E Arena Space, o melhor do MMA em um só lugar. Todo domingo, meia-noite, no canal Space. Alô? Alô? Alô? Opa, quem fala? É o Serginho. Ô, Serginho, oh, tudo bom? Ah, Serginho Malandro! Oh, tudo Sérgio. Bom, e você, Dudu? Tudo bom, Sérgio. Meu glu-glu. É Sérgio do que o nome completo? Sérgio Zanacchi. Zanacchi? Isso. Tá bom. E quantos anos você tem? 32. RG. Ele tem 3.2 hoje. Hoje. Pior coisa da vida... O que, que é, RG? É você ficar ali... Ali aonde? Aonde? Sentindo aquela solidão por estar Serginho na vida, entendeu? Ah, pode sensacional! Vida, tem que ter uma companhia, tem que ter alguém. E Domênico, eu tenho uma também, posso? Ah. Esses acidentes de avião tem que ser investigado pela Zanac, né? Zanac, Zanac. É verdade, Zanac. Né, é. Só lembra de besteira, de bobagem, de acidente. Se eu fosse candidato, eu não pegava avião nessas eleições, não. Nunca mais. Você poderia ser, viu? Você poderia ser. Eu ia ser deputado, né? Você ia ser um putado. Você votava em mim, RG? Quem? Eu tenho uns projetos bons. Votava. Você sumir da minha vida. Minha cerveja, minha vida. Eu ia ter que ir pra Brasília. Pelo menos uns 2-3 dias da semana ele ia ficar lá, né? RG, eu ia baixar os impostos da cerveja pra você. E o Viagra ia sair de grátis. De grátis? De grátis, pra você ficar é bonita essa expressão, de grátis. Aí eu ia pegar a Camila lá. Camila é boa. Ô, né? Meu velho, e o bairro, hein? Eu tô na Moca. Moca? E o time? Coringão. Ah, Coringão, mano, Coringão. Daqui a pouco tem Corinthians e Cruzeiro jogando no Mineirão, cara. E aí? Vamos pegar o líder do campeonato, hein? Vamos passar o carro de novo. Eita. É verdade, o Cruzeiro tem um histórico de freguesia com o Corinthians aí que é impressionante. O Cruzeiro, ele vê o Corinthians, ele gela inteiro, velho. A camisa do Cruzeiro, que é azul, vira amarela, cara. Acho que tem esse negócio de freguesia aí, São Paulo e Cruzeiro, É freguês também? Nossa. Também, pra caramba. Nossa. Ah, mas o Cruzeiro ganhou aquele título de São Paulo, Copa do Brasil, Fábio, né? O Rogério Ceni. O Corinthians, ele leva uma sorte com a minerada ali que é, não é fácil não, eu viu, Motinha? Eu quero dizer, mano, que em 1998, o Dinei Arantes do Nascimento ganhou o título no Morumbi. Corinthians e Cruzeiro, mata-mata e o Dinei ganhou. Você tava lá, mano? 1998. Tava uma puta chuva no Morumbi, cara. Pro Corinthians, lógico, mano, você é louco, tava no Morumbi, mano, uma baita chuva, mano. Dinei Arantes do Nascimento. E, inclusive, aquele jogo lá, mano, tinha um monte de repórter ali que ficava atrás do gol e eu tinha pegado a geral, porque eu não tinha conseguido comprar arquibancada lá em cima, eu tava lá embaixo, mano. Ó, aqueles caras com aquele guarda-chuva aberto, velho. Nossa, o que eu xingava. E foram três jogos a final, né, mano? Não, esse daí foi em 99, foi contra o Atlético. Quanto Cruzeiro foram dois? Foram três também. Eu também acho que foram três, viu, mano? Foi um. O Corinthians, acho que empatou o primeiro, não empatou foi em 99? 98 e 99. 98 também foram três jogos. Eu lembro mais de 99 com três jogos. O goleiro do Corinthians era Maurício Braço Curto. Lembra tava lá, Maurício o Braço Dinei, Curto? Em 99 eu fui contra o Atlético aqui no Morumbi, no 0x0. Quem era? Era Maurício ou era o Ney? Pô, inclusive, se eu não me engano, nesse jogo aí contra o Atlético, mano, o Belete acertou uma bola na trave. Nossa. Lembra? Foi nesse jogo contra o Atlético? Acho que foi sim. Teve uma bola na trave do Atlético ali, quase o título vai pro Vinagre. E também quer dizer que foi mão do índio, Dendai. Roubaram o galo contra o Corinthians, mas foi pênalti, apito amigo corintiano. Saudade dessa época aí que o Corinthians brigava pelo título brasileiro. Esse ano não vai dar, hein, cara? Ou você acha que ainda dá? Ah, não. Aí já... O Cruzeiro já lacrou o caixão já, né, meu? É, mano, também acho. Acho que a briga principal do Campeonato Brasileiro agora é pra saber quem entra no G4 e quem cai. Só uma catástrofe agora. Então, né? Mas só falando nessa época aí, mano... Diga. Oi, estamos ouvindo. Acho que caiu, hein? Acho que caiu a linha dele, hein? Olha isso aí. Alô? Voltou. Alô? Voltou. Alô? Oi. Repete tudo, velho. Repita. Então, só voltando nessa época aí que você tá falando, era diferente, né, cara? Tinha Marcelinho, que era um cara que decidia jogo, né? Era um time totalmente diferenciado, né? Sim, com certeza. Hoje a gente não tem um cara que decide o jogo. Hoje a gente vai no estádio ver o Guerreiro jogar, né? Que dá gosto de jogar, mas hoje ele não vai estar lá, né? É, hoje o Corinthians vai desfalcar aí de cinco peças aí que eu acho que são fundamentais, cara. Você tem ali, ó, o Gil, que é um xerifão na zaga. Você tem ali o Elias, que querendo ou não aí, mesmo não estando no auge da forma física, aí, não estando no auge da primeira passagem que ele teve no Corinthians, mas é um jogador importante. É, o Ralf, que é um outro cara que possivelmente acho que hoje já não joga, porque ele tá com uma lesão na coxa, ele viajou com a delegação, mas acho que não joga, também desfalca esse meio campo do Corinthians. O Lodeiro, ele vinha ficando no banco, então é o, talvez aí dos desfalques, é o que menos faça falta. E o Guerreiro, cara, o Guerreiro hoje é um referencial ali naquele ataque corintiano, velho. Se o Guerreiro não joga, é um Deus nos acuda. Mas que Jadson hoje vai ter uma oportunidadezinha, mano, ou não? Não. Banco? Não, hoje o meio campo do Corinthians ali vai estar o Petros e o Renato Augusto, junto ali, tentando fazer a meiuca. E na frente vai ser o Romero e o Malcom. Deu um veredito, o Magic de Adson miou a contradição, você acha que foi um micão ou você ainda acha que dá pra recuperar o cara? Acho que ainda dá, Portuga. É, o Jadson é aquele cara que se ele participar de um contexto favorável, eu acho que ele vai voltar a jogar bem. É que o momento do Corinthians hoje é muito complicado, o meio campo não tá rendendo o que poderia render, cara. O contexto favorável, o que é? O outro time ter dois expulsos? Não só isso, Sombra. Tem uns caras bons do lado dele. Talvez aí tenha um treinador com uma mentalidade diferente. Eu acho que se você pegar, por exemplo, aí um treinador um pouco mais ousado, ele coloca aí o meio campo do Corinthians ali com o Ralf, coloca o Petros, que é um bom cara de marcação também, ele rouba muita bola. Coloca ali mais avançado o Elias e o Renato Augusto. Ou se não for o Renato Augusto, coloca o Elias e o Jadson. Não é provocação, mas você é a favor de que o Corinthians contrate um técnico que entenda o Jadson? Que a mãe não dele? Jadson. Não o Jadson, a mãe dele. Eu sou a favor que o Corinthians contrate um treinador que jogue de maneira mais ofensiva. Eu prefiro você se expor um pouco mais e correr determinado risco do que você ficar pensando em um 0x0 nojento. Aquele 0x0 xoxo. O Tite nunca foi ofensivo, hein? Mas é que tá, o Tite ele conseguiu aí, o Benjo, construiu uma história no Corinthians com o estilo dele. O Mano Menezes não conseguiu. Porque o elenco é bem inferior. Ah, mas aí muda também a circunstância. Porque com esse elenco, mesmo inferior ao que o Tite tinha em 2012, eu acho que o Mano Menezes poderia ter feito o time jogar melhor do que tá jogando. Falar a verdade, eu não vejo muita diferença do Mano pro Tite, viu? Taticamente. Ô, amigão, não é comparando um Corinthians com outro, mas vamos pegar esse Corinthians atual, que é o que a gente tem hoje. Você pega aqui, ó, vamos lá. É. Bahia, que é o 14º do Campeonato Brasileiro. Tem gol de quem? Golaço. Maicon. Golaço. Belo gol. Muito bonito. Mas é que tá, ó, amigão. Você vê lá, ó. São Paulo. Tá no I. Pega aí, ó. 14º do Campeonato Brasileiro. Bahia. Corinthians empatou. Palmeiras, que é o 15º, o Corinthians conseguiu vencer. É o único dos times ali que estão brigando naquele bolo do rebaixamento que o Corinthians conseguiu vencer. Chapecoense empatou, Vitória empatou, Criciúma empatou, Botafogo empatou, Curitiba empatou. Ou seja, dos times aqui que estão no bolo para brigar ali pelo rebaixamento, o Corinthians ele só conseguiu vencer o Palmeiras. Só. Ele empatou com o Bahia, empatou com a Chapecoense, empatou com o Vitória, empatou com o Criciúma, empatou com o Botafogo, empatou com o Curitiba. Você lembra como a gente criticava? Esses times aqui são bônus round do campeonato. Por mais que o Corinthians tenha suas limitações, viu? Limitações. Que você me cortou aí e interrompeu o raciocínio. Corta aí, pra mim. Por mais que o Corinthians tenha suas limitações no campeonato brasileiro, gente, o Corinthians aí desperdiçou pontos importantíssimos que não dá pra desperdiçar. Mas, infelizmente, é isso que diferencia o campeão e aqueles que vão chegar lá atrás. Mas é que tá, Sombra, não dá pra chegar e cravar e falar, ah, mas o Corinthians ele tem as suas limitações. Tem, como qualquer time no Campeonato Brasileiro também tem. Mas o Corinthians desperdiçou pontos ridículos contra adversários inexpressivos. São Paulo também. Você lembra a virada do primeiro pro segundo turno de 2011. O que, que tem? O que, que nós falamos aqui, eu e você principalmente? E tinha que trocar o treinador? Se o Corinthians não mandasse o Tite embora, o Corinthians não ia chegar nem entre o G4. O Corinthians foi campeão brasileiro. Mas você confia no Mano Menezes? Eu não confio. Não, então, se você perguntar pra mim, você é o treinador dos seus sonhos? Não é. Como o Tite, quando veio pro Corinthians, também não era, hein, gente? Nenhum torcedor do Corinthians tinha o Tite. Você concorda que o como Tite, treinador, o Tite se transformou num técnico top dentro do Corinthians? Dentro do Corinthians. Dentro do Corinthians. Então, o Tite, quando veio pro Corinthians, nenhum torcedor falou, nossa, que tesão, o Tite veio. O Tite, quando perdeu pro Tolima, eu, você e 99,999% da torcida do Corinthians, queria o Tite demitido. Virada do primeiro turno, o Corinthians começou a dar decaída no Brasileiro de 2011. A gente falava que, se não mandar o Tite embora, o empatite, time feio, retranqueiro. Aí, o Tite acertou, o elenco acertou, e o Tite virou o maior treinador da história do Corinthians. Eu não tô falando que o Mano Menezes, ô Sombra, é o treinador dos meus sonhos. Sim. Mas eu acho que o Mano Menezes está longe de ser esse demônio todo. Ô, Benja, o Tite. Ô, Benja, por isso que eu falei que eu não vejo muita diferença entre o Mano e o Tite. Se você for ver, são dois times, tanto o time do Mano quanto o time do Tite, são dois times que tomavam muito poucos gols e marcavam poucos gols. Mas olha o elenco que o Tite tinha na mão. Olha o elenco que o Tite tinha. Você acha tão diferente assim, Benja? Mas acho um abismo de diferença. Eu acho que acha que tá faltando esses caras, esses armadores aí, que estão no banco, principalmente, Lodeiro, Jadson, jogar um pouco mais? Não, e eles podem jogar mais? É isso que eu ia falar. É jogador morto. É jogador sem vibração. É jogador que joga uma partida aqui e vai jogar outra daqui 6 meses. Faz um golzinho aqui, um lançamento aqui. Pô, você pegava o Corinthians, o Jorge Henrique. Você lembra que a gente comentava aqui? O Jorge Henrique, você ia assistir o jogo do Corinthians, você olhava pro lado direito, ele tava, você olhava pro lado esquerdo, ele tava, você olhava pra zaga, ele tava lá, 5 minutos depois ele tava no ataque fazendo gol. O timing de cada jogador naquele time, o timing de cada jogador, o momento da carreira, casou o momento do Jorge Henrique. Exato. Isso favorece o técnico. Mas... porque o próprio Tite, com um elenco quase muito parecido àquele, depois ganhou. Aí afrouxou tudo, mundo já ganhou tudo. Também, mas se você for pegar também em termos de qualidade, não dá, Sombra. Não dá. Eu não vou pegar no pé de novo, sabe? É repetitivo, tem que falar quem tá dizendo alguma coisa. É o meio de campo mais morto da história do Corinthians. Mas contra Criciúma, contra Curitiba, Botafogo. Mano, o Corinthians foi eliminado pelo Tolima, numa pré-Libertadores. Mas sabe o que me irrita no Corinthians, Sombra? É que em determinadas partidas o time joga bem, cara. Mano, o time apresenta um futebol convincente. O problema é que não consegue ser constante, então, cara. Mas às vezes o São Paulo também. Mas São Paulo tá jogando melhor que o Corinthians. O Corinthians tem dificuldade pra jogar com um time que não sai pra jogar. O São Paulo, depois do Cruzeiro, dificilmente conseguiu fazer grandes partidas. Viu aí, Sombra? Que milagre do Rogério Ceni agora. Mito, meu Deus! Tá largo, hein? Meu Deus do céu. Tá largo. Ô, mano. Diga. Oi, fala, amigo. Fala, meu. Então, o Corinthians tem muita dificuldade para jogar com um time que não sai pro jogo, porque se preocupa muito em defender, né? Eu acho que, principalmente contra esses times menores, que o Corinthians tem perdido pontos, né? O Mano devia soltar mais o time. Pô, mas tira um volante aí mais de marcação. Põe esses caras, mesmo que sem estar jogando tão bem, o Jadson, o Lodeiro, põe pra jogar junto com o Renato Augusto, põe 2, 3 meias armando, deixa o Guerreiro na frente, joga com um volante só contra esses caras, tem que arriscar um pouco mais pra ganhar, né? Por isso que a gente perdeu muitos pontos. Eu fui contra o Atlético, eu fui contra o São Paulo, você olha o time do Corinthians dentro de campo, é outro, parece que é outra formação quando tá jogando com um time que sai pro jogo também, né? Concordo. Mas às vezes quando você tem... O Mano tá falando, pô, mas joga mal contra o Criciúma, Chapecoense, etc e tal. O fato de ser um time menor não significa... Ganhou uma partida do Figueirense. Mas o fato de ser uma equipe de menos expressão não significa que os meias do Corinthians vão ter que correr menos. Então quando você às vezes vai jogar contra esses times, os caras jogam fechadinho. E quando você joga fechadinho, os seus meias têm que correr muito mais. Quando você pega um time grande, que sai mais pro jogo... Pode não parecer, mas os caras, os jogadores têm um pouco mais de liberdade dentro do campo. Sobra mais espaço. eu vou além. Contra time menor, os meias, eles têm que arriscar da entrada da área. Tá, lógico. Também. Esses caras de qualidade, eles têm que estar em campo. Por quê? Porque é num chute, é num passe, que nem o Danilo fez contra o São Paulo, entendeu? Mas outra coisa, tem que cair mais pro drible. Partir pra jogada individual, tá fechado? Você tem que fazer alguma coisa diferente pra furar o bloqueio dos caras. Sérgio, então olha, seu palpite pra daqui a pouco, Cruzeiro e Corinthians. Coringão hoje ganha de 2-0. Sim. Um gol do Luciano e um gol do Malcom. E na sexta eu liguei aí, eu fui na torcida estádio. É. Queria mandar um abraço pra galera que foi lá, o torcida Seco. Torcida Peugeot, é. Ou Seco, que figura, hein, velho. Seco é uma figura, meu. A galera lá aloprou demais. Ainda mais agora com essa falta d'água, tá seco mesmo, hein. Tá seco, mano, né. Tá, hein. Mandar um abraço pro Bar aí, que foi fera lá, foi muito bom, foi muito legal. Foi a primeira vez que eu fui na sexta. Legal. Foi a primeira vez que eu liguei, que até vocês ficaram me zoando aí, que foi a última ligação. O Mano e Sombra não tava aí, né? Mas o pessoal ficou... Lembra, Portuga? É claro, não tem a dúvida. Você não lembra de nada, lembra, cara, porra, o cara falou nenhuma aí, ó. O cara não sabe nem quem você é, ó. É, lembra de nada. Só senhor, pra ele que é o cara que ligou, que achou que era armação aí, que você não vai lembrar. O senhor não tem moral pra dizer que aqui tem armação nesse programa? O senhor falou que tem armação nesse programa? Aí ele falou que era armação. O senhor é a favor? O senhor não é a favor da família? O senhor não tem moral nenhuma pra falar? Então no programa. Então ele ligou de novo, então. Então falou que era armação e você duas vezes. Então eu tô começando. De novo, meu. Tô virando armação pro senhor. Tá armação agora pra você, Armando pra mim, velho. É, tô começando a achar que tem armação, hein, velho. Você tá mandando beijinho pro bar. Tá indo na torcida, tá ligando duas vezes. Manda beijinho pro bar. É sacanagem, tá armando. Quando é teu favor, vale, né? Mandar um abraço aí pra galera. Baixinho, gordinho. Beijo, gata. Baixinho, gordinho, tô sabendo. Como é que é? Um abraço pra você, boa noite. Posso fazer um merchan? Faça. HDI é de bate-pronto. Ganhou uma bolsa térmica da HDI. Só a nova linha Bozano me oferece um barbear fenomenal. Me garante o barbear fenomenal. É, eu sempre confundo com o garante que oferece, mas tá bom. Mas acertou, no final você acabou acertando, tá beleza. Bom? Beleza, um abraço pra todo mundo aí. Pro Judson, me ajude só aí, ô Portuga. Judson, olha. Me ajude, Judson. Toda a galera do futebol de segunda, do futebol grande de quinta, Judson. Pro Marcelo Scooby, que me encheu o saco, que eu não mandei um abraço pra ele. Salsicha, onde está você? Estou aqui, Salsicha. Tchau, abraço pra vocês aí, valeu. Tchau, valeu. Scooby, tchau. Me ajude só aí, velho. Me ajude, aposenta, Rogério. Faz os cornetas. Broca fumegante. Olha aí, ó. Aproveitar aqui, ó. Meu Deus. Pro Jam, banda favorita do Beijo. O Benjamin gosta. Eu gosto dessa banda quando eu vou dormir. Não chama pijama essa banda? Pijama. Não, pijama. Que pijama essa banda? Pro Jam. Agora eu tenho um convite pra você que tá pensando em fazer uma faculdade de tecnologia em 2015. É o seguinte, se liga. A Banditec está convidando você para o evento Trilhas. Esse evento é uma chance para você conhecer os cursos da Banditec em oficinas monitoradas pelos professores de cada área. E as oficinas vão ser totalmente práticas. Hands-on, como se diz na área de TI. Claro, né? A Banditec tem 75% de aulas em laboratório. Não ia fazer um evento meramente teórico, não é? E você vai sentir na prática o que é estudar na Banditec. São três trilhas, tá? Análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. O evento Trilhas vai rolar de 13 a 15 de outubro. As inscrições são gratuitas no site da Banditec, banditec.com.br. Mas não bobeia. Sabe por quê? Porque as vagas são limitadas. Entre lá agora e escolha a oficina e a data que você prefere. E se quiser, você pode fazer mais de uma trilha para conhecer melhor cada curso e as diferenças entre eles, ok? Ideia bem bacana, não é? Vai lá, cara. Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Dodô, como tá indo o porco? Olha, Sombra, jogo... Tá nada fácil não, viu? Tá difícil. É? Difícil de assistir, difícil de ver, difícil de torcer. De analisar. Bom, nada diferente dos outros ruim. Jogos, né, Domingo? Ruim. E não tem nada de Palmeiras muito melhor aqui, não. Não tô vendo nada disso aqui. O Maracanã lotado, hein? Nossa, tá, olha só. Nossa. Dá pra você ver cada lugar vazio, velho. Se marcar, tem mais torcida do Palmeiras do que do Botafogo hoje. Ah, se bobear. Quase. Não dá mil pessoas, hein? É, às vezes é claro, vai ter 3.200. Falaram que tinha 800 botafoguenses. 800 Botafogo. No Maracanã, imagina. 800 no Maracanã. O Morumbi tá vazio também. E ó, deu um close agora no Fernando Praz aí, Domênico. Deu pra ver a leitura labial ali da boca dele. Falou, não vale bica, não vale bica. O que ele falou? Não vale bica? O cara do Botafogo tava vindo com a bola sobre ele, gritando lá do gol. Lá, não vale bica, não vale sem bica. Sem dar encontrão, né, mano? Sem encontrão. Bicuda sem... não! Você jogava na rua, 3D3, os caras falavam, bicuda não. Fiz a leitura labial do Fernando Praz agora. É verdade. Bicuda não. No Morumbi, o São Paulo vai ganhando de 1-0, gol logo no começo do jogo. Um golaço do Maicon, tapa de fora. Maicon! Um belo gol. São Paulo marca bem, marca pressão. E a defesa do Mito. Tá articulando bem o jogo, embora o Atlético do Paraná tenha chegado... Mesmo, viu, só que o Rogério faz... continua fazendo milagre, né? Goleiro, ó, que elasticidade ali. Brincadeira. 40 anos, pelo amor de Deus. Mas aí, e tá, o Kardec agora também perdeu uma chance... É o tipo de lance que você fala assim, ih, ferrou, gol, aí o goleiro salva. Não, isso que é o goleiro. Eu já tava pronto pra meter um tem gol aqui. Não, aí é só não o é não. Que é. Eu quero ter internet, volta. Estádio 97, oferecimento de Peugeot 208, com câmbio automático e central touchscreen por R$670 mês. Incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Vamos falar do Outback? Boa. Vamos falar do Outback. Ah, não tenha dúvida, já Outback, rapaz. Vocês sabiam que a Blooming Onion é a famosa cebola do Outback? Essa Blooming Onion é uma delícia. É uma delícia, inspirada em uma flor que nasce lá no deserto australiano. Que representa a vida, rapaz. Em um lugar onde as condições são extremamente difíceis. Ora, por isso, ela é ícone do Blooming Day. É um dia especial. É, rapaz, é o valor líquido da venda da Blooming Onion será doada para as organizações sem fins lucrativos, que chamamos Médicos Sem Fronteiras. Elas levam atendimento médico aos lugares mais improváveis, fazendo florescer a esperança e a vida. É isso aí, é o Blooming Day. Tá rolando hoje. Então você vai lá agora, corre pro Outback, participe pedindo uma Blooming Onion. Rapaz, Blooming Day, só no Outback. Só mesmo no Outback. Corre pra lá, curta o seu momento Outback Bar. É hoje, tem tempo. São 7h50. Ah, né? Dá tempo. A noite é uma criança, como diz o RG. De onde surge essa história de a noite é uma criança, velho? Quem? Porque a noite... Você é velho, é antigo? É, bem, a noite fica quietinha, comportada, você pode fazer tudo na noite. A noite é legal. É birrenta, mas nem toda, né, criança é comportada, é quietinha na noite. Eu vejo o Bernardo. É, segundo a estatística, pra mais ou pra menos, depende. Depende da margem de erro. Sim. Não é não? Sim. Esse é o Estádio 97, oferecimento do consórcio Remasa, seu sonho realizado com a menor parcela. Ligue, prefixo 11-3142-3440. Estádio 97, também no oferecimento da BV Financeira. Você conhece o site Meu Carro Novo? É o classificado de veículos da BV. Tá pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Vamos trazer mais ouvintes, o último ouvinte da noite. Último. Toca as Drobal. O último. Alô? Alô? E fala? José Carrascosa. Ô, meu nome? Ai, do céu. Qual é o nome? José Carrascosa. Carrascosa. Tá certo. E quantos anos você tem, meu velho? 4.9, RG. Hoje? É. Com Zé Alfredo tomando chifre, hein? Falando em Zé Alfredo... Não sei o que João Lucas tem na cabeça. O filho dele olhou pra ele e falou assim, pô, mas aquele pitelzinho que você anda pegando é uma baita carrascosa, hein? Ah, sensacional, é, RG. Aí salva a hora, hein? Mas eu disse muito, a ele, João Lucas, o que tá, rapaz, aprontando, que eu lhe conheço. Ele tá desconfiado, ele tá desconfiado. E qual que é o... Qual que é o bairro aí, meu velho? Bairro é Tatuapé. Aí é nóis, pô, morei perto da Silva Romero. Já viu o tatu de carro, velho? Ah, sensacional, sensacional. Já ele tava no Peugeot. Olha, eu vou dizer uma coisa, você tá salvando a hora. Tá salvando a hora de 5 em 5 minutos, RG. Tá sensacional. De hora em hora? De hora em hora. Tá bom, e o time, brother? Coringão. Ah, Corinthians, mano, é isso aí, mano. Sim! Ó, amigão, Fio Cátia. Oi. Uma pergunta rápida e sucinta, cara. É a primeira vez que consigo ligar aí depois de tantos anos ouvindo vocês, hein? Boa, boa. Parabéns, mano. Foi o último ouvinte de hoje. Valeu. Mas uma pergunta objetiva, cara. Vamos lá. Corinthians ainda briga pelo Campeonato Brasileiro ou já foi? Ah, mano, infelizmente não, viu? Azedou o caldo, né? Concordo. Não, azedou o pé da franga, da galinha. Com esse técnico aí, vamos brigar pro Libertadores e olha lá. Quem você acha que classifica nesse G4 aí, cara? Cruzeiro, que já tá. Sim. Eu acho que chega o Inter, Corinthians e São Paulo. Você acha que o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Fluminense já eram? Não chega. Não, já era não, mas acho que não chega. E, mano, se eu fosse os caras aí do Campeonato Brasileiro, eu mirava mais no G3. Porque se um time brasileiro ganhar Sul-Americano, esse G4 some, né? Vira G3 de novo. Então eu acho que é legal ficar entre os três primeiro pra garantir. Ah, é verdade. É, pra garantir bacana, velho. Melhor o G3. Melhor o G3, viu, mano? Mas fora isso, Portugal, eu acho que o Corinthians ele tem uma boa chance na Copa do Brasil, cara. Brasil, amigão, o Corinthians ele já conseguiu fazer um bom resultado contra o Atlético Mineiro no jogo de ida. E agora enfrenta o Galo na volta, cara. E se passarmos, coisa que eu acho que vai acontecer. Aí é Flamengo. Aí possivelmente vem o Flamengo, cara. E aí? Semifinal de Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo é jogão também. Mas tem que passar. Se não passar pelo Flamengo, vai me desculpar, não vai ganhar ninguém. O Flamengo não tem ninguém, pô. Mas, velho, se o Flamengo tiver nessa situação pra cair no brasileiro, se ele começar a ratear como tá rateando e ficando com a bunda perto da janela, eu acho que ele vai abrir mão desse negócio dessa Copa do Brasil, mano. Eu acho que não cai, não. Mas o Flamengo, se ele não ganhar hoje, mas sobrou, o Luxemburgo, ele já declarou. Se perdeu hoje, o Luxemburgo, ele declarou no final de semana aí que o foco do Flamengo aí nesse ano mesmo aí, né, é visar Libertadores, então, não é focar na Copa do Brasil. Ele falou que ele tem que tentar tirar o time do Rebu ali, o Júnior da Confusão, que eu tô ali, Júnior Confusão. Ele falou que esse Rebu, com certeza, o Z14, né? Então o negócio é o seguinte, cara, eu acho que o Flamengo também não vai, talvez, aí colocar todos os jogadores aí pra jogar contra o Corinthians, mesmo sendo uma semifinal de Copa do Brasil. Também acho. Mas eu acho que esse jogo de hoje já serve até como um parâmetro pra ver como o Corinthians pode se comportar numa possível final, cara. Porque do lado de lá tem o Cruzeiro, tem o Santos também, mas eu acho que hoje, o Cruzeiro se pegar o Santos, que possivelmente vai acontecer também na semifinal da Copa do Brasil do lado de lá, eu acho que o Cruzeiro é mais time, é capaz de passar pelo Santos, cara. E o Cruzeiro, não sei não, cara. Esse negócio de, o brasileiro tá ganho aí, vamos focar só no brasileiro, aí vamos abdicar da Copa do Brasil. Isso aí não tem muita cara do Cruzeiro, não, cara. O time do Cruzeiro é um time redondinho, tem elenco. Eu acho que eles vêm forte na Copa do Brasil. Tanto que no primeiro jogo em casa, o Cruzeiro só usou o time reserva e deve fazer a mesma coisa no jogo da volta contra o ABC. Quando tá nessa pegada, às vezes não quer aproveitar. Vamos ganhar os dois. É, então. Né? É por isso que eu acho que o Cruzeiro não vai desistir da Copa do Brasil. Mas é o que eu acho. Eu acho que se bobear, o Cruzeiro leva os dois, velho. Também tô achando, cara. Não tem esse papo, não. Então esse jogo de hoje, amigão, vai ser importante. Mesmo o Corinthians desfalcado, que o Corinthians tá sem 5 aí, pode estar sem 5, porque o Ralf ainda é dúvida. Mas eu acho que esse jogo pode servir até como uma referência aí pra uma possível final. Quantos são os desfalques do Cruzeiro hoje, mano? Você tem essa informação? Cruzeiro tem 3 desfalques, cara. O Cruzeiro não vai ter o Dedé, não vai ter o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart. O Corinthians é um pouco mais prejudicado. Cruzeiro vem sem 3 jogadores. Mas é isso aí, amigão. E com relação ao trabalho do Mano Menezes, você gosta? Você acha que precisa de um pouco mais de tempo? Ou você não gosta do cara? Vou precisar pra vocês. Eu peguei bronca desse Mano Menezes quando o Corinthians perdeu pro Sport aquela final da Copa do Brasil. Ah, mas ali o Felipe também confessou, hein, mano? Ah, tudo bem, mas não, o time não atacava, pô. Só jogou na defesa, se tinha ganhado aqui de 3-1. Mas quer saber, mano, o Corinthians perdeu aquela Copa do Brasil jogando em São Paulo, cara. O Corinthians, ele tava espancando o Sport de Recife. Podia ter virado o primeiro tempo, eu tava no Morumbi nesse jogo. Podia ter virado esse jogo aí, talvez, aí uns 5 ou 6 pro Corinthians. O Corinthians perdeu, abusou de perder gols. E no final do jogo, o Carlinhos Bala marcou aquele 3-1 e falou, é o gol do título. O profeta, e era mesmo. O profeta. Que lazarento. O profeta Bala. Nossa, como eu xinguei esse cara, mano. Mas virou tá ídolo por causa disso. E quem você acha que tem que ser o presidente do Corinthians ano que vem? Não sei, não saberia quem são os candidatos, mas pelo jeito vai ser o Roberto Andrade, né? Então, o Roberto é o candidato da situação e possivelmente da oposição ali, pode ser que venha o Roque Cittadini, cara. Acredito muito mais no Paulo Garcia. Paulo Garcia? É, porque o Cittadini tem uma rejeição muito grande também. Eu, particularmente, acho que ele não teria chance. Eu gostaria de me candidatar à presidência do Corinthians. Você não. Já que a obra do estádio está com problema, eu posso dizer que esta obra está na minha conta. Já temos muitos problemas ali, velho. Você seria apenas mais um. Grande clube. E então, pra finalizar, amigão, se você tivesse que apontar um treinador pro Corinthians ano que vem, quem você contrataria se você fosse o presidente do Timão? Sinceramente, hoje no mercado só tem o Tite. Só o Tite, mano? Antes de pensar em trocar o treinador, eu tinha que fazer a limpa nesse elenco. Vai fazer. Então, aí depois você troca o treinador. Não, mas aí eu acho que cabe ao treinador também ajudar nessa limpeza. Porque tem jogadores que ele quer contar e tem jogadores que não, né? Não dá pra contar. É, mas o Tite não sei não, hein, mano. O cara já tá dizendo que tem 3 propostas, né? O Tite vai dar um passeio no exterior, hein? O Tite tá começando a encher o saco dessa história, ficar esperando. Já levou um cambal da seleção. O Tite tá esperando clubes que têm eleição. O Tite tá desempregado por opção, gente. Só tem o Tite. Quando o Tite veio pro Corinthians nessa ocasião, não chegou, como você disse, ele não chegou com toda essa pompa, era o Tite. O Tite, então, tinha, né, quando chegou no Corinthians, ele tinha um cartaz muito menor que o do Paulo Autuori. Tava sem trabalhar. Você vai pegar o currículo do Paulo Autuori, mas muito melhor que o do Tite. Então, é aquela coisa que fala assim, só tem o Tite. Pô, será que é só o Tite? Será que só ele é competente? Será que ele só foi mostrar que é competente 12 anos depois de estar trabalhando no futebol? Tava um ano parado. O Marcelo Oliveira mostrou que é um baita treinador. Eu também acho. Eu gosto muito do Wagner Mancini. Acho que ele, se o Grêmio não tivesse ferrado ele, ele seria um outro treinador. E outro, você tem que começar a criar, usar. Você não pode ficar sempre nos mesmos. Concordo. O problema desses técnicos que não tem nome em time grande, o cara não aguenta. Perde 2, 3, cai fora. Mas o Marcelo Oliveira... com experiência de Galo, de Cruzeiro. Família do Tite, se voltar pro Brasil. O Tite quando perdeu pro Tolima, o Tite não era treinador top não, e ele continuou no cargo. Imagina se mandasse embora. O que tem que mudar, o que muda não é o treinador sem nome, o que muda é o dirigente. O Andrés na época teve coragem de bancar o Tite. Exatamente. Então não é o treinador, é o dirigente. Quer mandar um abraço pra alguém, amigão? Mandar um abraço pro meu amigo Serginho Palmeirense, que deve estar sofrendo com o timão dele, com o time dele. Um abraço pra todos vocês. Foi um prazer falar com vocês, que há vários anos que eu tenho. Prazer foi valeu, mano. Teu, valeu, é nóis. Não, o prazer foi nosso. Valeu, um abraço. Tchau, boa noite. Tchau. Valeu. Foi a participação do José no Estádio 97, que tem um oferecimento de Peugeot 308 com teto panorâmico e mensais de R$690. Venha hoje dirigir o seu. Vinheta. Boa. RG número 2. Quem ganhou a camiseta do estádio? Tá feliz pra caramba agora, porque vai saber que os dados da produção nomearam Leandro Romualdo Barros. Boa. Ganhou a camiseta Estádio 97 Fit Camisetas. Fit, o parceiro do seu evento. O site é fitcamisetas.com.br. E todos ganharam os bonés Vista Aérea Estádio 97. Telefone 3037-BONÉ. Ô, Sobra, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu tio, o Aurélio, que fez 84 anos ontem. Parabéns a ele, hein? São Paulino aí, adoro Sombra. Irmão de quem? É, por parte da minha mãe. Ah, tá certo. Dá parabéns pro Fernando também. Mandar um beijão aqui pra Bruna, Domênico, que tá fazendo aniversário também, pro Fábio e pro Cláudio aí do Açaí Nativa também, valeu? Boa. É nóis. Mandar parabéns pro meu primo Fernando, que faz aniversário hoje, é nóis aí. Bom. Parabéns, saúde e felicidades. Fernandão. 0 ainda o jogo de São Paulo. Olha o gol, atenção, olha o gol. Meu Deus, o Pato. Ai, Pato. Perdeu o gol mais feito. A culpa é da grama? Do gol. Vai mandar do quem do embora agora? Mais um embora, mais um. E eu tenho esse lazarento no meu time lá da... Mais um vai embora. Caramba, do joguinho lá. Perdido. Bom, vacilão esse mano. É isso aí, permanece 0-0. Beijo, Júnior. Botafogo e Palmeiras. São Bernardo. E São Paulo e Atlético Paranaense. Tá 1-0 pro São Paulo. Estamos aí aos 30 do primeiro tempo. Estádio 97 volta amanhã, 5h30 da tarde, no oferecimento da BV Financeira. Você conhece o site Meu Carro Novo? É o classificado de veículos da BV. Você está pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen com parcelas de R$670. Conheça Sony Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony por apenas R$499. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. E Grupo Esser, o nome construído com história. Falou, gente, boa noite, tudo de bom, até amanhã, fiquem no na Energia 97 com Night Sessions. Em novembro, a Energia 97 e o Projeto Indústria trazem mais uma edição do Energy Club. Energy Club, agora com duas atrações internacionais, direto da Hungria, do selo de Nick Romero, o duo de Progressive House e Stadiums. Stadiums ao vivo no Energy Club. Stadiums.

element of life. Element of love. need you on, no, don't stop. Any other sexy skin you got, I'll get you up, baby. Get you up, get you up. About you, can this be a, can this be a, make a collusion.